Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 player. Kept you waiting, huh? Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre! Ele está vivo! Ele morreu! Que magia é essa? Vejo um zumbi à minha frente! Mais ou menos isso. E hoje, pela primeira vez, não, mas... Segunda. Segunda vez com um convidado. Uma certa... Terceira, né? Terceira? Não com o mesmo convidado, mas... Terceira vez com o convidado. É verdade, verdade. E aqui está conosco, aliás, para quem não conhece o Escudo Mestre, está ouvindo isso aqui pela primeira vez, muito obrigado. Mas. Humildemente eu agradeço. Exatamente, mas quem somos, né? Eu que vos falo sou o Guilherme, vulgo Chess, também conhecido no Twitter por Ravena, @Ravena com dois Vs. Vão lá para eu ver as coisas que eu retweeto, porque eu raramente tweeto alguma coisa. Mas. E eu sou o Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter, e conosco está... O Cass, também conhecido no Twitter como @casulo, porque Cass, alguém já tinha se apropriado. Mas, ô Chess, eu tenho uma dúvida. Quando eu conheci o podcast de vocês, você estava numa quest por 30 seguidores. Quantos seguidores você tem atualmente? Cara, deixa eu ver. Eu não sei quantos são bots, que eu nunca parei pra ver, mas hoje em dia eu tenho 128 seguidores, olha só. Porra. Né? Tá pra bom. Quem tava buscando 30? Bom. Tá bom, tá muito bom. Eu, desses, um número provavelmente significativo é bot, mas mesmo assim. tá válido. Tamo no lucro. Tamo no lucro. Muito bem. E o que foi? Qual foi o alinhamento astral? Qual foi a profecia que fez o Escudo do Mestre sair do sono entre os mortos e despertar? Eu suponho que algum dos nossos ouvintes deve ter sacrificado alguma coisa aí, um dos antigos, alguma coisa assim. Não, cara, na moral, tem um ouvinte, velho. A gente até comentou disso outro dia. O cara, um tempo atrás, ele colocou um comentário no nosso último episódio, que, acredite ou não, foi lançado em janeiro, que era o episódio que a gente comentava sobre o Force Awakens, né? E aí o cara falou, nossa, parece que foi ontem que vocês lançaram esse episódio, que saudades de vocês. E, cara, eu fiquei tão mal lendo aquilo. Sabe, tipo, foi realmente heartbroken assim pra mim. Eu falei, caralho, velho. Ó, a verdade seja dita, deve ter um episódio novo vindo aí, porque os Zenes estão chegando. E a gente quase bateu aquela meta de lançar um episódio no Enes de um ano e o próximo só no Enes do outro ano, né? Verdade. Tá quase lá. Isso não é uma meta, cara. Não é uma meta. Mas enfim, o importante é que estamos aqui hoje e que temos uma discussão interessante para, esperamos interessante, para trazer aqui e, sei lá, né, quem sabe a recepção desse episódio não vai ser tão calorosa, com tantos comentários e e-mails e coisas legais, e gente falando com a gente no Twitter, que a gente se anima a voltar esse negócio, fazer esse negócio com frequência, não é? Depende de vocês. Jogar essa pica aí e prospira. Aí, muito bom, muito bom. Aí, qualquer coisa eu faço várias contas e comento lá, pra dar aquela moral. Mas enfim, hoje, como vocês já viram pelo thumbnail do podcast, nós vamos falar sobre romance no Escudo do Mestre. Romance na mesa de jogo. E é um tema que, na verdade, é, eu não vou roubar os créditos, não foi ideia minha, não foi ideia do Chess, foi ideia do Cass. Não foi ideia minha. Como tipo, não? Não, o tema... Foi. O tema, eu vou ser sincero, o tema surgiu de uma situação e daí eu falei, seria legal discutir isso. Foi ideia de... Não, foi sua. Você que chegou pra mim e falou, sabe o que ia ser legal discutir? Tal coisa. Não, tá bom. É, mas eu, deixa eu só contar a história pra esclarecer. Foi um telespectador do TEAR. Que... É, pra quem não conhece, só nos escuta aqui por aqui. É, eu e o Cass temos um projeto paralelo que o Vitor, às vezes, de vez em muito quando aparece por lá. Apenas quando convidado, vai. Que puto! Outro dia eu convidei ele, aí ele falou: não, não vou poder, mas eu vou continuar falando que vocês não me convidam. Que é isso, vai. Que é o Teatro dos Mundos, que é o nosso canal de YouTube / Twitch. Sobre RPG, a gente transmite jogos ao vivo e estamos providenciando um novo conteúdo. Então, cola lá no Facebook alguma coisa Terra dos Mundos e no YouTube / Terra dos Mundos também. Só procurar Terra dos Mundos. Terra dos Mundos, não tem muitos. Exato. Mas enfim, foi uma brincadeira que eu falei por causa de um casal de um jogo que. Do jogo que. Um dos últimos jogos que a gente jogamos. Que. Eu falei, a gente pode considerar esse o melhor casal dos streams brasileiros de RPG? Daí o cara falou, eu acho que é o único. E daí eu falei, cara, realmente, isso é muito, muito pouco tratado na mesa de RPG e seria legal discutir os motivos. Porque eu pensei em responder pro cara. Falar, ah, mas o motivo é... Daí quando eu parei pra pensar, falei, cara, não sei qual que é o motivo. Os motivos são muitos, né? E aí eu acho que seria legal discutir e falei pro Victor. Né, e me empolgou o tema, assim, somado ao fato que eu já tava, o Chespin sabe que vira e mexe, eu tava falando pra ele, pô, cara, que saudade de escrever um EDM, né, e tal, mas são tantas coisas, né, ah, precisava fazer essa pauta, não sei o que lá, e esse tema surgiu e a gente, eu acho que eu e o Chespin em algum momento a gente já cogitou falar disso, mas na época, eu sentia que eu não tinha bagagem, talvez, experiência, ou eu não tinha muito o que acrescentar a essa discussão. É, anos se passaram, a minha cabeça mudou para uma ou duas coisas, e acho que hoje a discussão consegue, entre todos nós, né, ser bem mais rica. E assim, como qualquer, já começando o nosso tema, né, como qualquer episódio que a gente faz aqui, não sei se os ouvintes têm noção disso, mas a gente geralmente define esses temas uma semana antes, etc. E eu vou ler muita coisa, eu vou tentar procurar uma bibliografia que embase o que eu vou falar aqui no podcast. E geralmente eu começo tentando procurar postagem em blogs, às vezes comentários em fóruns para ver o que o público RPGista fala sobre o assunto, se tem algum material em algum livro publicado que me ajude, etc. E eu fui procurar sobre isso, sobre romance nas sessões de RPG, romance durante a sua história, quais são as dificuldades, por que fazer aquilo, e especialmente dicas para narrar esse tema. E, cara, o que eu descobri é que, assim, é um tema realmente muito, muito árido, muito, muito difícil de encontrar coisa. Comparado com outros temas que a gente já abordou, é uma coisa que tem pouco material em cima, né? Eu encontrei poucas coisas em postagem de blogs e podcasts. Eu encontrei pouquíssima coisa publicada sobre isso. Até em jogos que trazem isso no seu tema, né? Eu fui ler, por exemplo, o livro que eu tenho do Blue Rose, né? Que é um RPG que saiu aí para D20 um tempo atrás, saiu pela Gryhonin, e até um jogo que ele vai ser republicado agora com o sistema deles, que é o Fantasy Age System? Uhum. Fantasy Age? Não lembro. Que é o sistema do Dragon Age RPG, né? Do Titan's Grave também. Do Titan's Grave. E ele é um jogo que se vende como uma fantasia romântica. E essa parte do romance é muito martelado nisso, né? Durante o jogo inteiro, né? Eles falam na introdução, etc. Quer dizer, é um diferencial do cenário. É uma coisa que eles jogam como, ó, é isso que o nosso cenário tem de diferente. Você vai contar histórias diferentes com foco nisso. Então eu falei, pô, deve ser um lugar, deve ser um, um material rico, né, para eu beber dessa fonte com dicas, etc. E quando eu fui chegar nessa parte, não era assim. Tem no capítulo do mestre tem dois parágrafos falando, que são até bem superficiais, sobre o assunto. Então, um jogo que traz essa proposta, que quer que você jogue isso, ou pelo menos que se vende assim, mas que você vai ver, não traz muita coisa junto, não agrega muito, né? Uhum. Ao mesmo tempo que a gente até tem contra-exemplos legais que pode citar, acho que Monster Hearts é um que não sei quando sai o episódio 9, que vira e mexe... é um que vira e mexe a gente fala como um bom exemplo de um capítulo de um capítulo que orienta isso, né? Orienta sobre relacionamento entre personagens, etc. Ele é conciso, mas ele é muito bom no texto que ele traz, né? Uhum. Então eu tive essa dificuldade para achar isso, né? Achar coisas que falassem de romance e não de sexo. Por incrível que pareça, eu encontrei mais coisas falando sobre sexo e RPG do que romance e RPG. De né? fato. Do que eu li. Vocês também tiveram essas dificuldades? Vocês foram atrás? Como é que foi isso? Eu fui atrás, evidentemente, né, para umas pesquisas aqui pro... E achei até algum material interessante. Não foi tão difícil essa quest assim quanto foi para você. Mas ainda assim, não foi simples de encontrar coisas relevantes a adicionar na história. Mas teve coisas que deu para achar. Eu, como só vim como intruso, eu não saí pesquisando. Eu vim aqui mais para aprender do que para agregar. Você então, não começa, hein? Você não começa. Vou até trazer um caso que foi engraçado, tinha até falado com o Chess. Eu achei um podcast da gringa, né? Um podcast sobre Pathfinder. E aí tava lá, né? Ele chama A Gamer's Guide to alguma coisa, né? Uhum. E tem a Gamer's Guide to Combat, e os episódios eles vão colocando a Gamer's Guide to Romance. E eu, legal, vamos ver o que os caras têm pra dizer. Cara, um podcast assim de 1h20 e eles gastam mais da metade desse tempo pra falar sobre romance entre jogadores. O cara é jogador da sua mesa, começou a namorar e agora vai trazer a namorada pra jogar na mesa. Nossa. Isso é um problema, sim ou não? Falei, cara. Sério mesmo? Sério mesmo? Os caras discutindo isso com uma vontade, assim, com... Tipo assim, é realmente um problema pra eles isso, sabe? Curioso. Mas não é isso que a gente vai discutir aqui. Quando a gente tá falando romance, é romance no sentido entre relações amorosas entre dois personagens, ou um personagem NPC, enfim, qualquer combinação derivada desse tipo de coisa. Ou três personagens, porque não um triângulo. Ah, sim. Isso. Nós não vamos pôr barreiras na definição de romance. As pessoas vão para onde forem. Mas o que a gente vai fazer é falar qual é o escopo da nossa discussão e o que nós vamos chamar de romance aqui para poder dar um guia para o nosso. Para dar um fio condutor para a nossa discussão, na verdade. A gente tinha concordado em falar mais sobre romance, sobre o relacionamento. Podemos definir assim, o relacionamento amoroso de dois ou mais personagens? Sim. Ainda acho que é uma divisão bem. Talvez não tão boa, mas enfim, é com ela que a gente vai por enquanto. E a gente tinha tomado a ideia de falar mais disso e nem tanto sobre sexo entre os personagens, quando as relações caminham para o envolvimento sexual, que geralmente é um tema até mais abordado, né? As pessoas trazem um pouco mais sobre isso. E eu acho que o foco que a gente queria dar era sobre isso, né? Por que a gente tem essa dificuldade sobre, ter romances, né? Na verdade, eu até acharia interessante a gente fazer uma pequena alteração na nossa pauta. Já vista a estrutura que está vindo até agora, que é nós falarmos, ok, então isso é romance, a gente vai falar sobre romance no RPG. Mas por que a gente vai falar? O que romance traz de bom pro jogo? Uhum. Por que é interessante introduzir esse elemento romântico no seu jogo? E depois a gente fala dos problemas que as pessoas que existem, que podem existir de fato, ou que são percebidos sobre o tema. Mas vamos apresentar primeiro quais são as vantagens de colocar isso na sua mesa. Você quer pegar lá o item 5 da minha pauta e passar pro 3, assim, no meio do on the fly. É assim, aqui que eu rolo, assim que eu rolo. Eu já tô acostumado, né? Sempre assim. Já pega os papéis com a pauta, joga pra cima, sabe? Mas não, se você não gosta da ideia... Não, eu gosto, eu gosto. Você quer começar pela parte boa, né? Você quer começar falando o que eu ganho? O que, que eu ganho trazendo romance pro meu jogo? Então, já que você puxou, o que você acha que ganha? O que você acha que o romance traz pro seu jogo? Bom, eu acho que o RPG, como ele por sua própria natureza, ele é uma forma de narrativa. E, como tal, ele bebe das fontes que clássicas de narrativa de qualquer coisa. Em N histórias, se você vai fazer uma aventura de fantasia medieval, por exemplo, conhecer um épico heróico como O Senhor dos Anéis, por exemplo, ou algo semelhante, vai te dar uma bagagem para você poder abordar temas semelhantes, porque essencialmente é uma forma de narrativa ou de literatura, de certa forma, semelhante. E, por consequente, quando você coloca romance no seu jogo, você abre todas as possibilidades que a literatura romântica tem, ou não só a literatura romântica é dedicada a isso, mas literaturas que se utilizam do romance para contribuir na sua ficção. Sendo assim, você ganha uma série de oportunidades dramáticas que talvez, e de oportunidades de dramáticas para a história, para o desenvolvimento dos personagens, para o desenvolvimento dos NPCs, para a criação de drama entre esses personagens e NPCs, que você não teria se você não colocasse um elemento semelhante. Eu acho que você ganha tanto quanto você discutir, por exemplo, o que você ganha colocando histórias de forte amizade ou de heroísmo na sua história. É uma toda uma nova gama de elementos e tropes e questões dramáticas e narrativas que você pode aproveitar. Uma coisa que eu ouvi um pouco enquanto estava pesquisando para isso, né? Que o pessoal discutindo, o que a gente pode colocar, por que colocar o romance no jogo, né? E tem algumas coisas que o pessoal trazia, assim, isso denota uma história com mais maturidade. E eu acho que não é bem esse o ponto, né? Tem gente que fala assim, não, vai tornar a sua história mais próxima do real. Essas pessoas estão se relacionando e aí surge um interesse amoroso e isso é algo palpável, algo que a gente vê na nossa vida e isso vai dar um grau de realidade a mais pro seu jogo. Isso é meio estranho porque o Chaz até comentou agora há pouco, a gente trata muito dessa relação da amizade, do companheirismo, principalmente no D&D clássico, né, dos companheiros, de você sacrificar pelo seu grupo e tal. E tipo, a relação de romance é tão natural quanto uma relação de amizade. Uhum. Porque uma é usada e a outra não, assim, é meio bizarro, né? Eu acho que isso eu tinha lido uma vez sobre por que nós consumimos as mídias, cultura pop, o que quer que seja, né? Porque você vai ver um filme, né? E relacionando muito com o investimento emocional que você tem. Então, você vai ver um filme de ação, você vê uma boa cena de ação, aquela que sabe, te deixa na ponta da cadeira, saca? E você tem aquela adrenalina, né? O investimento emocional é aquele rush do combate, aquela adrenalina da aventura. E o RPG, que é uma mídia que a gente vive isso, acho que todo mundo aqui já experimentou, de você estar jogando uma sessão super empolgado numa cena de ação, aventura, combate, e todo mundo se levanta e começa aquelas narrações super, né, investidas ali, e quando termina você tá com aquela, sabe, tem aquele push de adrenalina, né? E você pode expandir esse tema, esse conceito para outras coisas, né? Quando você joga uma boa aventura de terror, ou vê um bom filme de terror, que você fica apreensivo, que você tá procurando aquele tipo de emoção, né? Uhum. Uma boa história de drama, de amizade, mesma coisa, né? E o romance é mais uma no meio disso, né? É mais um investimento emocional diferente que você vai ter. É difícil falar o que ele vai dar, né? Mas o que o romance vai dar é uma coisa que só ele vai dar, assim como o combate é uma coisa que só ele vai dar e o terror é uma coisa que só ele vai dar, né? Inclusive essa pergunta de por que colocar romance é até complicado de responder, seria por que não colocar? Exato, né? Seria a mesma coisa de você falar dos demais gêneros, né? Você colocou tudo e aquilo é uma experiência, aquilo vai gerar uma série de experiências. Agora, por que não é tão natural? É uma coisa engraçada, né? Será que tem a ver com com a nossa cultura mesmo, né? Porque violência é uma coisa que a gente consome, vê, fala e com uma certa naturalidade, né? Mas de repente o romance será que tanto. Será que, mas eu acho que o romance é tão natural quanto a violência para nossa vida como um todo, mas eu acho que também entra uma questão cultural, porque o RPG, querendo ou não, é dominado por homens e culturalmente nos é ensinado que romance é coisa de mulher. Você acha que entra nisso? Eu acho que isso, eu vou puxar lá do que a gente tinha falado no começo, o Blue Rose. Eu não sei se vocês lembram disso na época que tinha a extinta revista Dragão Brasil, ou já era Dragão Brasil, não lembro qual que era a revista da época. E tinha várias piadinhas sobre Blue Rose. Ai, é RPG pra viado. Ah, RPG com mago soltando magia com purpurina. E umas piadinhas assim, meio machistas, meio não, né? Completamente machistas, homofóbicas, etc. Não sei se vocês chegaram a pegar esse pedaço, sim, né? Sim, sim, sim. Mas vinha com essa coisa, isso aqui é D&D pra viado, sabe? E vinha isso na revista, assim, vinha. Não lembro se sessão de cartas, outros etc., tempos, mas lembro de ler isso. Tempos. Não, claro, não. Essas publicações têm o quê? 10 anos? Exato. Tudo isso? Eu acho que tem um pouco disso, mas tem mais, né, na minha humilde opinião. Eu acho que violência, esses temas que, como você falou, violência e tudo mais, eles são mais fáceis de ser abordado e eles vêm mais fácil. Desde criança você está assistindo lá um desenho que tem porradaria, esse tipo de coisa, você está mais íntimo com as tropes. Isso é uma coisa interessante, você está mais íntimo com as tropes desse tipo de história. Eu acho que qualquer história fica mais fácil de você contar ou de você utilizar no RPG, quanto mais familiar você está com as tropes típicas dessa história. Então, um misto disso, de uma menor familiaridade, não com o romance em si, mas com a ficção romântica. Porque o que a gente faz na mesa de RPG não é uma história de amizade como é na vida real. Como vocês falaram sobre a questão deles, não é um companheirismo que imita o companheirismo real. Ele imita um companheirismo idealizado, um companheirismo ou idealizado ou corrompido, dependendo do que você está jogando. Mas, de qualquer maneira, é algo ficcional, é algo que não é, não tenta passar uma imagem realista. Eu entendo que, em geral, o jogador de RPG, por N motivo, seja pelo menos o jogador de RPG médio brasileiro, que a gente tem mais contato, ele não tem tanta familiaridade com essas tropas de romance. Isso, e um outro ponto que eu também queria trazer sobre esse assunto, que é o fato de que isso era uma coisa que me incomodava mais quando eu era moleque. Hoje em dia eu sou maduro o suficiente, desconstruído o suficiente para lidar com esse tipo de coisa. Mas quando eu era jovem, mais jovem, mais novo, quando eu comecei a jogar, a ideia de que, sei lá, por exemplo, a mesa inteira são homens. É, o mestre vai falar comigo, sei lá, um NPC mulher, ele fala com a voz de homem, uma coisa romântica pra mim, era algo que me incomodava naquela época, era uma coisa que eu achava esquisito. Hoje em dia, não mais, mas eu acho que muita gente não vai se preocupar com isso também. Mas é algo que, eu não sei se vocês já sentiram algo semelhante em algum momento do passado RPGístico de vocês, porque mesmo que romance nunca não seja um tema muito abordado, sempre tem aquela coisa, especialmente quando você é adolescente, de, vou pegar pessoa no bar, sabe? Em algum momento alguém teve um personagem comilão, destruidor, pica das galáxias e Kid Bengala medieval, sabe? Em algum momento alguém teve esse personagem. E só pra finalizar, esse tipo de narração às vezes se tornava um pouco desconfortável pelo simples fato de que, naquela época, né, a voz que tá falando com você é uma voz masculina te falando sobre esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei se é o caso, pelo menos pra mim, se é o caso de ser a voz masculina. Eu acho que a situação era meio desconfortável, sei lá, talvez pelo desconhecimento de... Comecei a jogar com 9, 10 anos e, tipo, essa questão do romance é desconhecida com você com 10 anos. Você não tem conhecimento nenhum disso, é só seu conhecimento, não é nem teórico. E eu acho que causa, assim, um desconforto. Mas você estava falando da ficção, e a ficção não aborda, mas mesmo na ficção que a gente consumia nessa idade, tinha uma outra trope que era de... ter um interesse romântico, que nunca acontecia, mas ele tá lá. E mesmo isso, vem muito pouco nas mesas. Eu acho interessante porque eu me deparei a... Tem uma pesquisa, inclusive, vocês sabem, vocês conhecem o The Escapist, né? Sim, sim. O The Escapist, ele tem a parte do fórum dele, e eu cheguei numa parte, eles tinham comentado sobre isso, sobre romance e RPG, e o cara fez um pull no começo da postagem, né? E aí era, você acha que tem espaço para romance na mesa de RPG? Se dois personagens deviam dividir um interesse romântico, né? E assim, a primeira resposta mais voltada, com 30% mais ou menos dos votos, era, talvez, mas você tem que ter um pouco de cuidado como você aproxima disso. Que eu acho até uma resposta, razoavelmente interessante, assim. Mas a segunda mais votada, que foi a que realmente me chamou a atenção, muito próximo, 20 e poucos por cento, muito próximo, era uma coisa tipo, nobody wants to deal with that bullshit, sabe? Ninguém quer saber dessa merda. E me fez pensar nisso, né, que a gente tava falando de como tá um pouco, como é uma coisa mais presente do que a gente imagina, né? Assim, eu tô desconsiderando qualidade do que eu tô falando, tá? Eu tô falando só de tá presente ou não. Mas se você chegar na década de 30, quando o Robert E. Howard escreveu as histórias do Conan, não sei se vocês gostam de Conan, eu chegava a ler as histórias. Cara, muitas, muitas histórias do Conan envolvem ele tendo um interesse romântico com alguém, né? Ele vai, se apaixona, mas tem um interesse numa princesa, e aí rola um caso, e aí termina levando a mulher em cima do ombro, e não sei o quê. Muitas, a própria dinâmica com histórias. A Red Sonja, né? Sim, sim. E é uma coisa que meio que nessa hora plantou as sementes para Sword and Sorcery, né? Então, um tipo de trope que tem lá. Então, isso histórias escritas na década de 30, que foram ser base para muita coisa. A gente tava conversando antes de começar a gravar, e, de novo, desconsiderando qualidade do que está sendo escrito, mas até assim, até Senhor dos Anéis... tem espaço para um ou dois relacionamentos amorosos. Se você voltar no Silmarillion, você for lá no Silmarillion sim. Tem aquelas tragédias gregas gigantes, sabe? Tipo, aquelas histórias. Tipo, ali é muito mais, né? Com certeza. Mas Senhor dos Anéis tem algumas coisas também, né? Então, e você falou isso, Chaz. A gente, o cara às vezes, não tem espaço aqui para histórias envolvendo romance na minha mesa, mas o cara põe o flerte com a filha do taverneiro, sei lá, exato. Sabe, uma coisa que a gente vê, sempre viu, né, acho que todo mundo aqui jogou ou passou por uma situação parecida. Você citou algumas coisas interessantes, por exemplo, o comentário do romance Senhor dos Anéis, embora ele exista, ele não é abordado. Eu tava lendo um texto preparando pra pauta, e o cara, eu achei isso uma coisa bem interessante. Numa discussão de fórum sobre o assunto, perguntaram sobre como lidar com isso, se isso era interessante. E uma das pessoas deu uma resposta dizendo que é legal, que tem que ter uma certa, como você falou, tem que ter um cuidado na hora de se aproximar sobre isso, mas que as linhas narrativas que isso traz são muito interessantes. Só que as tropes que ele trouxe pra falar sobre a coisa, que ele dividiu assim, ele falou que eu não vou colocar romance no meu jogo, eu coloco da seguinte forma. A primeira coisa é a aproximação, como é que os dois personagens vão se aproximar e qual é o interesse, como é que vai surgir esse interesse romântico entre eles. Depois, o obstáculo, tem que haver um obstáculo a ser superado pra se conquistar esse romance. Depois, você vai passar pra uma... Eu devia ter salvo esse texto. Porque eu acho que esse texto é do... Eu acho que eu me deparei com esse mesmo texto, cara, pra falar a verdade. Não sei se é do Ian Ward ou do Gnome Steel. É do Reddit, o que eu achei, na verdade. Do Reddit? Ele fala, assim, o encontro entre os dois, depois o obstáculo, depois você superar esse obstáculo, depois haver um desacordo entre esses personagens e depois uma reconciliação. Isso te dá um arco de histórias romântico. Se você pensar bem... Você também pode escrever um romance, tipo Cartas para Julieta, Querido John, essas Sim. coisas, né? O cara dissecou o que é essas Não, histórias, é uma né? comédia romântica, Sim, qualquer história romântica... O cara pegou e dissecou isso. Exato, aos seus tropos mais básicos, que é uma coisa semelhante com o que a gente faz o tempo todo com épicos de fantasia e toda a jornada do herói, esse Exato. Tipo de coisa que a gente faz o tempo todo e utiliza na hora de estruturar as suas aventuras de RPG. Mas é uma coisa, que eu, lendo esse texto, eu fiquei pensando sobre isso, né, e por que a gente não trata muito dessas coisas. É muito comum a gente, sei lá, começar um jogo de RPG e criar os personagens e criar vínculos entre os personagens ou criar relações com os personagens com NPCs e tudo mais. Mas eu me pergunto se em vez de esperar um romance surgir, alguma coisa assim, se isso não deveria ser uma coisa, sei lá, dois jogadores criam seus personagens e falam, a gente tem um romance... que tá acontecendo, mas os jogadores ou o mestre, o jogador, enfim, tem que querer explorar essa veia romântica como uma história do personagem dele, um arco de história do personagem dele, separado da aventura principal ou concomitante com a aventura principal, enfim, como a gente faz com qualquer história secundária nos nossos jogos de RPG ou qualquer drama pessoal entre os jogadores. Eu genuinamente acho que a gente não vê mais desse tipo de coisa, porque hoje ou as pessoas não têm tanta ideia do que isso pode acrescentar ao jogo, as coisas positivas que isso vai trazer, talvez por não terem tanto contato com coisas que ele não conhece dessa maneira, ou por nunca terem feito esse exercício que esse cara fez nesse post, de destrinchar os elementos românticos e de pensar em maneiras de colocar esses elementos românticos numa estrutura de mesa de RPG sem necessariamente ficar uma coisa desconfortável, ou piegas, ou enfim, alguma coisa assim. Até porque isso é muito pouco discutido, seja nesse dicas, ou seja nos próprios livros, né? Essa temática, sei lá, eu nunca li sobre. Então é difícil esperar que o jogador médio tem esse conhecimento. Mas, assim, uma coisa que eu notei, que quando a gente tá falando do romance, a gente repetiu muito que tem que ter muito cuidado, tem que ter uma certa maturidade. E é engraçado, né? Porque a gente trata de outros temas que são, diria, muito mais pesados, como violência, a banalização da violência. E ninguém fala que tem que ter cuidado pra tratar de violência, né? Mas violência não... Mas, assim, na verdade as pessoas falam. Porque, embora a gente esteja mais sensibilizado à violência... A violência raramente vai fazer o jogador de RPG ficar desconfortável. Às vezes faz. E as pessoas colocam limites nesse tipo de coisa. Quando o pessoal fala, ah, isso aqui é um jogo de Dark Fantasy, isso aqui é um jogo de não sei o quê. Ou nesse jogo aqui, cabeças rolam, tripas pra todos os lados, o bagulho é sinistro. Tem gente que se incomoda com isso e não gosta. Da mesma maneira... Eu só acho que o threshold para a pessoa se sentir desconfortável com uma plot de romance, ele é muito mais sensível do que com violência, por exemplo. Mas eu levanto aqui a pergunta, por que isso é desconfortável ou seria desconfortável? Quais são os motivos de uma cena, digamos assim, uma cena bobinha, romântica bobinha, um flerte é desconfortável e uma cena de combate onde você arranca a cabeça de outro ser humano normalmente não é desconfortável? Cultura, I guess. Então, a gente até jogou algumas coisas. Eu acho que a gente... É óbvio, a gente não vai conseguir chegar numa resposta fechada, né? Uhum. Apontar uma única coisa que vem. Mas eu acho que até agora a gente levantou alguns pontos, né? A gente falou, por exemplo, de uma questão do hobby ter um predomínio masculino no hobby e que isso influencia, né, que esse tema é vendo numa visão machista, que esse romance, ou romance como um todo, isso é um tema pra mulher e eu não vou colocar isso na minha mente. Eu acho que tem isso como uma base, né, cultural em cima. Eu acho que eu falei que não ia trazer muito de sexo, mas pensando em romance e pensando em sexo, coisas que vêm próximas uma da outra, podem vir, né? A gente tem muito mais facilidade para falar de violência do que para falar de sexo, né? A gente, você mostra a cena dos caras se decapitando, mas sexo consensual entre duas pessoas já é uma coisa mais, né? Não, isso aumenta, vai dar uma classificação maior pro seu filme, sei lá, entendeu? Acho que inclusive esse negócio do sexo é engraçado porque nas minhas mesas, assim, ao longo dos anos, teve mais sexo do que romance, assim, tipo, infinitamente. Tipo, é claro, era uma abordagem super infantil e banal, mas só que ninguém tinha problema de falar de que teve sexo, não era gráfico, né, mas que teve sexo com um NPC e tal, mas romance não. Acho que isso com todos nós, né? Todo mundo teve isso. Algumas exceções, eu acho, mas assim. Eu também diria que não, falando um pouco mais sobre o que o Victor levantou, a gente não fala de romance enquanto sociedade. A gente não, difícil de sentar para discutir nuances românticas de maneira. Pelo menos a gente, que eu digo, nós homens, que, enfim, da nossa idade nesse momento, enfim, falarem sobre romance de maneira muito aberta é uma coisa que não se tem o hábito de fazer. E outra coisa que, falando, vendo vocês falarem, me fez pensar, é que normalmente quando se joga RPG, pelo menos no começo, porque assim, a gente já tá numa parada, a gente já tá muito fundo nesse buraco, sabe? Então a gente procura experiências muito diferentes, muito, sei lá, pouco tradicionais comparado com a maioria das pessoas que jogam RPG. Sendo assim, a pessoa que vai jogar RPG no começo, pelas suas primeiras vezes, vai pegar lá o seu Dungeons and Dragons e matar uns monstros, esse tipo de coisa, é uma experiência muito, tanto escapista quanto... De você ver uma power fantasy, de você ser um herói, que você ser um. Você interpretar naquele momento, ou passar por aquele momento, por ser uma coisa que vai te fazer bem, que você gosta de fazer, que você vai ficar empolgado, porque você quer ter esse power fantasy. Nessa lógica, novamente, sobre uma lógica machista, é aquela coisa tipo God of War antigo, sabe? Você é um guerreiro fudido que trepa com as mulheres, e isso quer, e foda-se, porque. É a power fantasy completa, né? de masculina, de você ter essa... Eu sou um cara poderoso, eu conquisto mulheres, você obtém as mulheres e o sexo que isso implica como uma recompensa, como uma forma dessa fantasia que você quer viver com o seu personagem. Eu acho que, hoje talvez mais, mas eu acho que uma fantasia romântica não é algo que normalmente... essas pessoas procuram nessa mídia. Na verdade, não é uma coisa que normalmente homens procuram, se você for pensar no o público-alvo de comédias românticas, e livros de Sabrina, esse tipo de coisa. Não é um tipo de fantasia que nós estamos habituados a consumir, ou pelo menos que nós três aqui nesse grupo, eu acho que eu posso falar com alguma segurança, estamos habituados a consumir ou a buscar esse tipo de escapismo. Como o Victor falou no começo, se a gente joga horror, a gente busca a sensação do horror. Se a gente joga fantasia, combate, a gente busca o adrenalina. Se a gente joga um jogo heróico, a gente busca aquela sensação de dever cumprido. A gente raramente busca a sensação de romance, ainda que de maneira fantasiosa. A Marina, né, eu estava conversando com ela sobre esse tema, e ela puxava um contraponto, que ela falava assim: é engraçado você me dizer que você trazer esses pontos, eu falando para ela das coisas que eu tinha lido, etc. Trazer esse ponto que isso é algo difícil, que as pessoas têm problema. Ela fala, eu tive muito da minha... Da cultura pop que eu consumi, né? Muito da minha bagagem cultural vinha de shoujo, né? Marina adorava ler mangá, adora até hoje. Ler mangá shoujo. E ela fala, eu lia muito disso. E aí, antes de começar a jogar comigo, ela jogava um Play by Forum, etc., com umas outras meninas, né? Coincidentemente, ela contava, não, todo mundo, eram várias meninas, né? Umas 10, 15 meninas jogando. E romance era uma coisa extremamente natural e muito fácil para elas. Não tinha um second guess, não tinha mas isso tem que ser visto, a maturidade do jogador, etc. É uma coisa que simplesmente, talvez isso mesmo, as pessoas consumiram tanto consumiram aquela mídia, etc., que os tropos eram tão naturais que as coisas simplesmente saíam, né? Isso leva para aquilo, aquela coisa da mesa tá jogando toda bem estruturada, todos os jogadores estão extremamente dentro do tema, e as coisas aparecem facilmente, ou são direcionadas para isso, né? Então, eu acho que isso também é um fator que tá colocado nisso, né? É, definitivamente não é uma dificuldade para todo mundo. É, então, pelo que a gente está falando, provavelmente a maior barreira é cultural e para nós homens, né? Me parece que sim. Eu acho que a gente pode. Eu acho que é seguro afirmar isso. E assim, eu queria contar rapidinho uma experiência que a gente teve recentemente, que foi o seguinte: começou a rolar um romance no nosso jogo de Crows, do personagem do Diego com o personagem da Medir. E a gente ficou em dúvida, assim. Falou, cara, será que ela tá confortável com isso? Ela é a única menina da mesa. Puta, será que ela tá confortável? Porque ela parecia muito desconcertada no início. Então a gente falou, não, pera, vamos conversar com ela. Não é pra ninguém ficar desconfortável na nossa mesa. Essa é uma preocupação que a gente tem. E aí, falando, eu fui falar com ela. Falei, não, tá tudo bem pra você. Aí ela contou, o motivo do desconforto dela era de inserir um romance num jogo que é muito, uma temática muito masculina, só porrada. Ela falou, eu não quero chegar e destoar o jogo de vocês. Daí vocês vão pensar, nossa, mas ela tá só colocando essa coisinha de menininha. Então, a preocupação dela, o desconforto dela vinha dessa preocupação em não destoar o jogo, e não com o romance em si. Interessante. É interessante isso. E isso nos traz até uma... Essa foi uma discussão bem interessante, porque... quando eu vim pra cá, pra essa discussão, eu tava em mente com uma outra coisa. Porque, haja visto que foi dito, eu acho que tem mais de uma maneira de você abordar a questão romântica. Você pode tanto... agora, depois de velho, eu comecei a consumir certas coisas de romance que eu acho legais. Até alguns mangás shoujo, algumas coisas assim que eu gosto. Você pode ou buscar o romance pelo seu... por essa sensação, pela sua fantasia, né? Você querer viver esse romance fantástico de certa forma. Mas uma outra coisa que eu acho que vale a pena ser discutida também é que o romance, ele oferece uma série de oportunidades dramáticas muito interessantes, bastante interessantes, ainda que ele seja uma coisa bem marginal na sua história, que não seja uma... Porque quando a gente fala em você buscar a sessão romântica, esse tipo de coisa, você precisaria de um jogo dedicado a fazer isso. D&D é um jogo dedicado a te dar a emoção do combate. A gente tem inúmeros jogos de terror que são dedicados a te dar o terror. Você precisaria de um jogo dedicado a te dar o romance. Eu até acho que o Monster Hearts, que a gente citou, por exemplo, ele é um jogo muito bom em te dar aquela sensação de romance adolescente, de insegurança, de medinho, e sabe, essa coisa de o que ele vai falar, e daí meio o terror da rejeição, esse tipo de coisa. Um jogo excelente para te ajudar a vivenciar um pouco esse tipo de fantasia. Ele é um jogo dedicado para isso. Contudo, a gente não necessariamente precisa ter um jogo dedicado ao romance para que o romance seja uma adição interessante à história. No caso do Crows, por exemplo, que o Cass comentou, não era um jogo sobre romance de forma nenhuma, havia um romance incidental, e o efeito que isso gerou é que o romance criou situações de drama mais importantes, mais interessantes. Ele serviu como um forte vínculo entre os personagens, ele serviu como um ponto de tensão em alguns momentos, e um ponto de união em outros momentos, e serviu como trampolim para uma série de outras cenas que poderiam ser dadas, como oportunidades que um consegue para o outro, discussão de casal, discussão de casal no sentido divertido da coisa, aquele banter entre as pessoas e tudo mais, além de um vínculo mais próximo entre elas. Eu acho que vale a pena falar um pouco disso também, de que mesmo que você seja uma pessoa mais machista, mais dura, e não tenha tantas essas, e não tenha tanto esse interesse, essa vontade de buscar um jogo romântico, propriamente dito, até no seu jogo de fantasia medieval, cortar a cabeça de orc e beber o sangue, o romance pode ser algo que vai contribuir pro seu drama. Se a gente parar pra pensar, esse é um clichê, né, de vários tipos de ficção do herói motivado pelo grande amor da vida dele, né? Então, seria até natural que isso fosse uma motivação de vários personagens, mas... Eu até acho que a gente vê um pouco dessa motivação quando é uma coisa muito distante. Eu já tive na minha mesa algumas coisas do tipo, um cara que ele... muito, já aconteceu várias vezes. Cara que é mulher no refrigerador, é um típico. cara que, eu era casado, tinha uma vida feliz e mortes mataram a minha família, estou buscando vingança. Ou porque mataram a mulher que eu amo. Ou... Essa do tipo, mataram minha família, mataram minha mulher, mataram meus filhos, é muito comum. Mas eu assim, nas minhas mesas, eu não lembro de ver algo assim, sei lá, eu tenho que conquistar algo pra casar com fulana, porque eu tenho que provar pro pai dela que eu sou capaz, que isso é muito comum em várias ficções. Uhum. Ou eu tenho que salvar a princesa. A minha quest é salvar a mulher da minha vida, que ela foi aprisionada. Eu já vi muito disso nas minhas em algumas mesas, mas muito no sentido de recompensa. Ah, eu vou salvar o reino, eu vou querer a filha do rei, sim, que é mó gata, em recompensa, sim. Sabe? Uhum. Esse tipo de bobagem. Uma vez, eu tive uma situação, eu tava jogando, misturando uma mesa de... Uma mesa medieval, a história se passava da nossa Idade Média, entre aspas, assim, né, com algumas modificações meio pro fantástico. E eu tinha uma jogadora que ela tava, era a primeira mesa que ela jogava, né? Ela era amiga de duas outras jogadoras que estavam nessa mesa. Aí elas convidaram, tal, não sei o que lá, a mina começou ainda muito gente boa, muito tímida. E a gente começou a narrar, etc, tal, e eu via que ela segurava muito, sabe, ela não se soltava muito, no começo até achei que ela não tava gostando, fui falar com ela, não, eu tô gostando mesmo, não liga um pouco, sou um pouco tímida, etc, e na época eu tive uma ideia, pelas coisas que ela, o tipo de história que ela gostava, etc, de colocar um NPC que já tava no jogo, ele desenvolveu um interesse romântico pela personagem dela. Então, quando ele aparecia, começou com um flerte simples e tal, e ela respondeu muito bem aquilo, né, a esse pequeno relacionamento, assim. Assim, não chegou aí nada pra frente, mas uhum. Ela respondia ao flerte, né, tipo, a jogadora, e ela adorou isso, sabe? Fiz isso, comecei numa sessão, ela respondeu uma segunda, e aí fui discutir com ela o que ela tava achando. Ela tava achando que tava super legal, que sentiu que tinha um viés interessante na cena quando os dois personagens estavam juntos, né? E foi uma coisa que serviu pra isso, assim, foi uma experiência que eu tive que serviu pro jogador meio que se soltar ou gostar um pouco mais da história, ou achar um aspecto da história que ela estava um pouco mais interessada em ver naquele momento, por exemplo. Isso é bem interessante. Eu lembro de um texto, mas eu achei esse texto até bastante machista, na verdade, mas ele usava isso como recurso. Ele falava assim, como atrair, era um texto assim, como atrair mais mulheres para a sua mesa. Ou como que elas fiquem, né, na sua mesa. E era nesse sentido de colocar romance, interesses amorosos. Isso era horrível. Coloque um príncipe encantado. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas, assim, parte do texto era realmente de colocar romance, assim, pra criar um interesse. Que seria algo mais próximo da cultura pop que uma mulher média consumiria. E eu acho que tem um apesar do da maneira, tem um mérito aí nesse tipo de coisa. E eu acho que, dito isso, acho que a gente pode também concordar que a adição do romance a uma história, seja ela a história que for, drama, tragédia, fantasia medieval, qualquer coisa assim, ela constrói o jogo, porque... Como você falou, são tropos comuns e, em sua forma mais básica, pelo menos são maneiras de vincular os personagens e de criar um elo poderoso entre eles de uma forma bastante narrativamente interessante. Os elos não vão surgir só de grandes amizades ou coisas do gênero. E o potencial de você explorar não só o romance como uma decepção e eventualmente separação do casal que precisa continuar trabalhando junto, esse tipo de coisa pode ser bem legal numa mesa de RPG de qualquer gênero. O que vocês acham dessa discussão que puxa que... Você citou Crows. Crows é um exemplo interessante, mas eu queria puxar um pouco mais sobre isso. Que era... O romance vai desviar o tema do jogo. Você falou que a Medir tinha um... um certo receio, assim, de repente, ah, tô colocando isso, e vão sentir que tá desviando o tema, porque não é sobre isso. Eu acho que o receio dela era mais o que a gente achar, não que ela achasse que isso estraga o jogo. Mas que vocês isso, pensassem... Exatamente. Mas você acha que tem disso de... Ah, eu não vou colocar, não quero colocar não quero colocar romance no meu jogo, porque vai tirar o foco da minha aventura épica pra isso, ou vai tirar o foco do meu, sei lá, um jogo de não sei o quê. Ou vocês acham que não é bem por aí? Porque Crows é um bom exemplo de que não foi por isso, né? Ainda é um jogo de ação. Essencialmente de porradaria, mas essencialmente de porradaria, que acrescentou mais um aspecto. Esse tema não veio para subtrair, ele veio para somar em Crows, né? Tornou o jogo mais rico. Então, ele é um contra-exemplo interessante, mas se vocês acham que ele é um caso isolado... que você pode fazer isso com mais frequência, que vai ser legal. O que vocês pensam sobre isso? Bom, o que eu acho que eu posso dizer com certa tranquilidade é que não vai roubar, não vai desviar o tema do jogo, não mais do que qualquer outra coisa desviaria o tema do jogo. Se você tiver um jogador que, sei lá, ele está jogando com um bárbaro e ele acha que toda vez que acontece alguma coisa, ele tem que dar um grito de guerra. Sempre. Não importa as circunstâncias. Então, todo mundo vai passar aqui, grito de guerra. Vamos negociar com o rei, grito de guerra. Baile, grito, sei lá, qualquer coisa assim, isso vai causar problemas pro jogo. Se tiver um bardo que, sei lá, sempre, qualquer coisa, pode tirar o foco da história, se for exagerado. Não precisa ser um romance, pode ser qualquer tipo de atividade. Que os jogadores queiram. Se, por exemplo, tiver um jogador que é obcecado pela sua vingança, sei lá, isso é comum, de certa forma. Absolutamente comum. Pois é, dependendo de quanto ele levar esse tipo de coisa. Se ele for o tipo de cara, vamos pegar essa missão aqui pra salvar a vila dos orcs. Isso não tem nada a ver com a minha vingança. Eu vou ali jogar de Reaper no Overwatch, que se foda. Não, tá ligado? Isso vai ser uma distração pro jogo e não vai ser legal. Para ninguém envolvido. Eu acho que se você quer colocar um romance no seu jogo, como qualquer coisa que vai servir para você desenvolver, porque essencialmente o romance ele vai servir, a não ser que o mestre em algum momento queira colocar isso no spotlight, e ele seria muito legal de fazer em determinados pontos da história, ele é uma maneira de você desenvolver o personagem, de você criar um personagem mais profundo, mais interessante, com backstory mais legal, e que do qual você pode tirar histórias mais interessantes. O romance ele vai contribuir para essa história no mesmo. Ele vai ter a mesma, sei lá, necessidade de atenção que a plot do cara que, sei lá, o cara tá nisso porque mataram os pais dele e quer descobrir o assassino, ou o cara que quer encontrar um grande item mágico. Isso são todas coisas secundárias na história desses personagens em relação à grande ameaça que o mestre está contando, a história épica dele, seja lá o que for. Qualquer uma delas exagerada pode prejudicar o jogo, é a mesma coisa um romance. Se for exagerado, pode prejudicar o jogo, mas se ele for bem dosado, ele vai ser um momento secundário, uma quest secundária, ou um momento de desenvolvimento de personagem secundário extremamente interessante, que não precisa. Não tem por que pensar que o fato de ser um romance ia causar mais ou menos problemas do que qualquer outro tipo de backstory. De backstory, né? Enfim, essa é a minha opinião. Acho que não tem nem muito o que acrescentar no que o Chess falou, eu concordo plenamente. E digo mais, assim, as experiências que eu tive, e são todas bem recentes, só contribuiu, cara, só ajudou o jogo, só, sei lá, foi um combustível a mais pra história, pras relações. E, assim, eu acho que esse é um medo meio infundado. Eu concordo com vocês, uma das justificativas gerais que eu mais vi se repetindo pra não colocar romance no meu jogo. Entendeu? Era bem isso. Vai. Entre outras coisas, né? Tem outras coisas que o cara colocou que eu quero que a gente discuta, claro, também, mas essa é uma que martelava bastante. Isso vai desviar o tema. Cara, eu escuto. Vou expandir um pouquinho, mas só brevemente. Eu escuto essa justificativa para qualquer coisa que fuja da zona de conforto dos jogadores. Você fala assim: vamos tratar de um tema social nos nossos jogos. Ah, não, isso daí vai tirar o foco. Boa, pra boa. Tudo, cara. O nego fala isso pra tudo. Isso daí é, sei lá, uma muleta, tá ligado? Me parece que é um jeito de você não lidar com assuntos que você não domina, ou talvez não seja. Não esteja. Não tenha um. Eu não sei, talvez as pessoas achem que para lidar com um assunto como esse precise ser uma coisa extremamente complexa, e novamente, talvez pensem isso por falta de hábito, por falta de consumir a mídia desse gênero e nessas tropes. Me parece que tem um pouco disso nesse medo de trazer esse tipo de coisa para discussão, sabe? Não, Ou para mesa de eu concordo com vocês. Eu acho que quando eu escuto essa desculpa, eu escuto a pessoa dando isso como uma justificativa pela qual ela não quer, eu enxergo mais como é uma resposta um tanto quanto vazia, né? Eu não vou parar para pensar se na real o problema é comigo ou da maneira como eu enxergo, etc. Não, eu vou falar que o problema é que, lato senso, isso vai desvirtuar o meu jogo, ou o que eu pensei para o meu jogo, ou a minha proposta inicial. E quando, na verdade, isso é só mais um tema, né? Que é o que a gente veio discutindo desde o começo do episódio. É só mais uma parada É para você. só mais um tema, né? E como eu Que disse no pode ter outro. tanto destaque ou tanto pouco destaque quanto você achar que é interessante para sua história, para seu E personagem. como vier, é aquela coisa, né? Ele vai somar, né? Vai somar as Claro. experiências, etc. Ele não vai subtrair coisas, né? Deixar. É a mesma coisa de quando o cara fala, eu não vou colocar porque isso vai tirar o protagonismo Eu acho que é dos só um jeito personagens. diferente de falar a mesma A mesma coisa, né? coisa, né? Não vou colocar isso porque aí isso vai passar seu foco e aí o personagem tal que está envolvido nisso vai ter muito mais destaque e os demais não vão estar sharing the spotlight. O que só faz sentido na minha cabeça, se esse cara tiver acostumado a jogar jogos, que os personagens dele não se desenvolvem, não tem histórias paralelas, não tem amigos, não tem interesses, não tem dramas, não tem nada, que são só protagonistas seguindo uma plot pronta, talvez alguma coisa que o valha, porque senão não faz sentido. Cara, isso Que é um foge. jeito bem comum de se jogar RPG, diga-se de passagem. Sim, e se você Nada parar contra. para analisar, talvez o romance, de repente, até numa história clássica de D&D, que é aquele grupo de quatro, cinco personagens, talvez o romance seja algo que vai motivar todo mundo. Pode ser um problema pro grupo, pode ser um obstáculo para alguns. Falar, olha, ele está se importando mais com ela, se chegar na hora ele vai escolher ela ou a gente. Diferente assim de quem está se relacionando, mas pode ser um combustível para todo o grupo, não só para dois ou três personagens envolvidos diretamente nesse romance. Ou pode não ser nada disso, sabe? Sim, sim, sim. Para mim é uma discussão muito ruim, sabe? Novamente, eu acho um argumento muito vazio. Eu não vejo, não consigo ver por que o romance tiraria mais ou menos da história do que qualquer outro tipo de desenvolvimento de Eu backstory. acho, puxando, prosseguindo com a pauta, eu acho que um medo mais compreensível do meu ponto de vista é disso vazar para a realidade, né? Tipo, E sair da afetar os ficção. Ah, jogadores. isso, exatamente. Ok. Criar um atrito fora do da ficção. Fato, mas novamente, isso é uma coisa comum com outros temas também no RPG, Sim, mas sim. temas que a gente aborda, como por exemplo, cara, tem infinitos textos, dicas de mestre, espaço em guia de mestre, livro de mestre, o caralho A4, para falar sobre como lidar com PVP, ou com conflito físico entre os personagens, ou com brigas entre os personagens. Que é a mesma coisa, que é o tipo de coisa que pode extravasar para fora da mesa de jogo também, se você tiver um pessoal, mas enfim, pode acontecer. Contando E uma experiência pessoal, quando a gente foi jogar o Monster Hearts e eu não conhecia direito vocês, né? Se conhecia pelo Twitter, a minha personagem tinha um romance com o personagem da Marina, que é a namorada do Vitor. Eu tinha um certo receio, falava, puta, cara. Sei lá, talvez seja um pouco desconfortável, não sei como. Eu não conheço o Vitor, não conheço a Marina, não sei como que eles vão encarar isso, se vai ser tudo ok, sabe? Eu tinha um certo receio. Mas no fim, totalmente infundado, foi muito maneiro, foi muito foda todo o Sim, jogo. sim. Mas eu tinha esse receio. O Victor falou alguma coisa, eu acho. É, eu ia falar que a gente tava falando dessa coisa de sair da ficção e estragar o jogo, e é lógico, agora a gente tá falando sobre romance, mas é como você falou, né, isso não é um problema do romance, uhum. né, isso é um problema de tudo o que você pode fazer, é você deixar as emoções ou o investimento emocional daquela narrativa ficcional transbordar para a vida real, né? É, seja, de repente, aquelas coisas bestas, sabe? O grupo de aventureiros, todo mundo vai dormir, o ladrão fica acordado e rouba alguma coisa de alguém. E aí o cara come, não é você, não sei o que, tal. Eu já tive brigas em grupos meus por causa exatamente dessa situação. Cara, por mais poeril que seja. Não, mas é isso que eu ia comentar. Eu já tive jogador brigando. Jogador, não dos personagens, brigando por coisas muito bestas. Por quem vai ficar com tal item mágico. Ah, você é meio egoísta, babaca, não sei o quê. Ou então, por exemplo, uma cena que havia um ladino e um anão. Ou então, jogadores que brigam por balanço de jogo, sabe? É, tipo, meu personagem é muito mais poderoso que o seu, então vai fazer o que eu tô mandando, eu te quebro a cara. E aí o cara fica putinho, esse tipo de coisa, sabe? Que os jogos até exageram nas maneiras de lidar com esse tipo de problema. Isso é inerente a qualquer atividade que possa gerar conflito entre os jogadores. E literalmente qualquer atividade pode gerar conflito. Quem vai ficar com o loot? Quem vai gastar mais de qualquer coisa? Quem tem mais ponto de atributo? Quem, sabe? Dependendo do quanto a sua mesa tá pouco preparada para lidar com esse tipo de atividade social, tudo pode ser um estopim para brigar fora da mesa. Eu entendo assim. que aí, ligando com outro ponto, se o grupo não estiver totalmente confortável com explorar isso, a chance disso vazar é muito maior, entendeu? Mas, cara, é aquela velha coisa do contrato social da mesa. Quando você senta para jogar, você tem que aceitar uma série de coisas para que o jogo seja agradável para todo mundo envolvido. E tem certas coisas. E sempre tem um contrato. E às vezes o contrato é feito pelo simples gênero que você vai jogar. Se você chega para jogar. Isso é muito comum, esse tipo de comentário. Vamos jogar D&D, vamos. Aí, tipo, o ladrão faz uma... Ah, mas é ladrão, né? Beleza. Ou então o paladino, tipo, toma uma atitude que prejudica o grupo, mas... Ele tá interpretando o personagem dele, seguindo as premissas do deus dele, essas coisas. É, paladino, não é isso aí. Paladino é assim mesmo. Tá fazendo o que tem que fazer mesmo. Não se discute. Esse tipo, porque vem no contrato social esse tipo de coisa. E tem muita coisa que passa, a gente tá acostumado. Então, até essa situação que o Victor falou, assim, você tá num grupo um pouco mais tranquilo, talvez o cara fale, é ladino, depois a gente dá uma zoada nele e tá tudo certo, sabe? Isso vem no contrato. Agora, o romance, talvez, por como a gente falou, que é uma coisa pouco abordada, pouco se preocupa, e yada, yada, yada, talvez isso não esteja incluído no contrato para muita, incluso no contrato para muita gente. Uhum. Talvez a gente precise, talvez em geral precise, ou falar antes, ou saber que as pessoas que vão jogar estão preparadas. Porque isso é uma coisa, Cass, que está no nosso contrato lá no Terra dos Mundos. Sim, sim. A gente senta para jogar, a gente sabe que o romance é uma possibilidade, e está todo mundo ok com isso. Só que é uma coisa que a gente construiu. Se você vai jogar com uma pessoa estranha, talvez valha a pena dizer. Foi o que aconteceu no caso da Medir, que é relativamente nova no nosso grupo, e a gente teve que conversar. Exato. E isso valeria não só para romance, mas para qualquer coisa. Sim. Que esteja muito fora desse tipo de contrato genérico. Você sabe, por exemplo, vamos falar uma coisa muito comum. Vai ter estupro no jogo ou não? Vamos falar desse tipo de abuso ou não? Até onde a violência pode ir? O quanto gráfico eu posso descrever a violência? Vou falar cortou a cabeça? Ou vou falar o quanto os olhos dele choravam lágrimas de dor, pediam piedade enquanto suas tripas vazavam com o cheiro das fezes? Entendeu? Estudo, e tem gente que se noja com isso. A Luciana, ela historicamente se noja com as minhas descrições de RPG. Então, o que é muito curioso, a gente viu sua profissão. Eu ia falar, né? Haja visto a profissão, haja visto quando a gente quer discutir algum detalhe, né? Pois é. E a Luciana e a Marina e você. Não, não, não, gente, parou. Mas ela separa. Nós temos essa separação muito forte de ficção e realidade. Ficção, cara, vai fundo. Realidade, complicado. E ela, realidade, vai fundo, ficção, complicado. Curiosamente. Mas enfim, I digress. O que eu queria trazer é essa questão de que tem que estar no contrato, as pessoas têm que estar confortáveis com isso. E aí eu acho que quando se fala, eu acho que a gente achou um ponto interessante aqui. Quando se fala que, tem que ter maturidade, tem que ter... Não é maturidade, tem que estar no contrato. Todo mundo tem que saber das possibilidades e tem que estar ok com as possibilidades. Para romance ou para qualquer outra coisa. O romance não é diferente, ele só é mais incomum. Mas você acha que, assim, entre aspas, assinar esse contrato não exige uma certa maturidade? Eu não digo no geral, mas maturidade como RPGista, assim? Porque tem gente que desconhece esse... Por mais que o contrato sempre esteja lá, tem gente que desconhece esse contrato. Não, eu mesmo, eu acho que a gente, todos nós começamos a jogar RPG e a gente não tinha consciência disso. Sim. Né? Não, isso a gente partiu, foi como o Chess falou, a gente vai jogar uma aventura de fantasia medieval. Tem uma série de coisas que a gente parte de um pressuposto e a gente parte do pressuposto que todo mundo aceita. Uhum. E que, a gente vai jogar isso, então a gente tá ok com isso. E só depois de muito tempo, lendo matérias, etc, que eu fui dar a isso um nome de, existe um contrato social. Quando o próprio Monster Hearts, quando a gente começou a jogar, o Cas puxou bem, eu nunca nem tinha te visto, a gente não se conhecia pessoalmente, né? Uhum. A gente começou a jogar do nada e na primeira sessão eu falei, vamos só estabelecer algumas coisas que a gente não quer que apareça, onde são os limites, porque a gente ia jogar um jogo que poderia trazer temáticas um pouco mais delicadas, né, como a gente já falou, e outro porque você não conhece aquelas pessoas, né, o tipo de discussão, vocês no TEAR já estão jogando há algum tempo, várias aventuras juntas, vocês têm isso, né, implícito. Sim. A gente sabe... A gente não precisa parar para conversar qual é o nosso contrato, não, a gente já sabe, jogo, né. Tá ok tal coisa, não, vocês já têm tudo aquilo de negócio. A partir do momento que apareceu um elemento novo, vocês trouxeram isso à tona, né? Nem foi logo de cara, né? Você chamou ela pra jogar e conforme foi surgindo, você, opa, será que tá ok? É porque teve aquela preocupação. Isso é interessante, porque nesse caso desse jogo, a gente tá citando ele várias vezes, o romance, ele foi muito... Ele nasceu muito naturalmente. Não, acho que ninguém esperava que fosse acontecer ali, mas aconteceu. Uhum. E daí a gente teve que parar pra conversar sobre ele, né? E acho que isso pode acontecer em qualquer jogo que a gente vai jogar. Um elemento pode saltar ali que não estava previsto, né, inicialmente. Uhum. Uhum. Eu só quero puxar um passinho pra trás. Quando a gente falou de maturidade, eu já falei isso aqui no Escudo do Mestre algumas vezes, que eu não gosto muito do tema, do termo maturidade. Também não sou um fã. Os jogadores são maturos, sabe? Tipo, eu não acho que é bem por aí. Eu digamos que tivesse surgido o tema e você, caso, foi falar com a Medir e ela fala assim, não, realmente não tá legal. Isso denota que ela não tem maturidade para jogar aquilo? Não, não, né? Não, de forma alguma. Tem uma série de experiências pessoais da pessoa que vai fazer ela, de situações sociais, de experiências dela, que vai ver ela enxergar aquela situação de uma maneira ou de outra. Né? A pessoa não querer não querer jogar ou não querer aquilo na mesa dela, eu acho que envolve muito mais do que a gente falar, a pessoa é madura ou não é. Então eu não gosto muito disso. Então, puxando um negócio e falando de contrato social e etc, né, tem um suplemento que o Cass cita, né? A gente, acho que todo mundo aqui leu, né? Que era o do Monster Hearts, o Safe Hearts, né? Inclusive a Jess traduziu. Inclusive a Jess traduziu, verdade, não lembrava disso. Isso. Inclusive ela traduziu e que ele fala mais sobre responsabilidade, né? Das suas palavras terem impacto e de você pensar antes do que você for falar, né? E ele traz essa mecânica de três círculos, né? Isso. Isso, que o primeiro círculo envolve você mesmo. Seria o interno, né? Interno, né? E envolve as situações que você está confortável em trabalhar, em interagir. Só pontuando rapidinho, o Safe Hearts, ele tem um conceito ali, eu achei bem interessante, nunca tinha pensado nisso, que ele fala que o Safe Hearts, por si só, como ele trata de vários temas, suicídio, bullying, identidade de gênero, discriminação, etc., ele fala que existem dois tipos de desconforto. Que é o desconforto que seria aquele desconforto bom, que é ela dá de exemplo, quando você vai assistir um filme de terror, você quer se assustar. A via de regra, se assustar é ruim, mas você quer. Então, esse é um desconforto que seria bom. É aquele desconforto que você procura. E tem um desconforto ruim, aquele que faz você se sentir mal, assim, que, sei lá, evoca experiências ruins. Então, ela fala que no Monster Hearts, isso serve pra qualquer RPG. Você procure o desconforto bom e deixe de lado o desconforto ruim. Exato, exato. É bom, não sei. Me perdi. Círculo interno, né? Isso. É, aí tinha o middle ring, né, que seria os outros jogadores, as demais pessoas envolvidas na mesa, o que é confortável para elas, né? Você respeitar esse limite do próximo. E o terceiro círculo é com relação àquilo que você está representando no jogo, né? A etnia que você está representando, a sexualidade que você está representando, uma responsabilidade em cima daquilo que você vai representar. Eu acho que esses não que eu acho que você vai sentar com a sua mesa e conversar as três coisas assim, dessa maneira, mas eu acho que para o jogador isso é interessante no sentido de você fazer essa análise, né? De você parar um segundo para pensar sobre isso, né? Eu tô confortável com esse tipo de situação? Sim, não. Eu tô confortável em o meu personagem desenvolver um relacionamento com outro PC da mesa e, sei lá, meu personagem é homem, outro personagem é mulher, mas os dois jogadores são homens. E isso tá me trazendo algum desconforto? Você ser honesto consigo mesmo em cima desse... Eu não tô criticando aqui valor do que você está certo ou errado, não. Mas eu tô falando do fato de você ser honesto consigo mesmo em cima do que você tá pensando. Que é aquilo que foi você, Chesa, foi o caso que trouxe agora há pouco, né? De, ah, era difícil para mim entrar nessa situação, quebrar essa... ter essa suspensão de descrença. Exato. É, olhando e vendo que quem tá falando aquelas palavras para mim é um outro homem, ou o que quer que seja, entendeu? Exato. Isso... era um problema maior quando era mais novo e tudo mais, mas era uma coisa que, enfim, se eu fosse fazer isso hoje, teria que ser uma preocupação pra mim, sabe? Eu teria que pensar sobre isso. Aproveito pra levantar a pergunta. Naquele jogo do Monster Hearts, eu interpretava uma personagem mulher, o Chaz um personagem homem, e eles tinham um romance muito forte dentro do jogo. Isso foi um problema pra você? Não, mas já tô mais velho, né? Já tô mais preparado pra lidar com isso. Mas assim, antes do jogo, assim, sabe? Antes do jogo começar, chegou a passar falando, não sei se eu vou, talvez seja desconfortável. Não sei, agora que você falou, vou pensar. Na época, isso não me foi algo que me preocupou, sabe? Não na época, pelo menos. Não era algo que olhava e falava, putz, será? Não sei. Assim, é como eu disse, o meu maior receio é, cara, eu tô... Meu personagem está se relacionando com o personagem da namorada do mestre, que eu não conheço nenhum dos dois. Era mais... A minha preocupação era mais nesse aspecto de o quanto as pessoas vão estar confortáveis com as coisas ou não, até a gente perceber que todo mundo estava mais ou menos na mesma página, mas essa parte de sexo e tudo mais, da pessoa envolvida, é algo que, sei lá, pra mim não foi problema nesse momento da minha vida. Então, era mais, enfim. E se for? Pro ouvinte. Ok. Eu acho que... O cara tá ouvindo esse episódio agora e ele se encontra na situação que o Chess encontrava anos atrás e fala assim, não, ainda não, tal, né? E aí? Cara, o que eu diria é que eu acho que tem maneiras de você falar sobre o tema. Eu acho que se os jogadores, por exemplo, se for um romance entre dois jogadores, eles decidirem sobre isso, eu acho que eles falarem sobre isso, né? Pra começar, que eu acho que se o cara estiver disposto a não que seja o cara, não que seja necessário, mas sei lá, vamos dizer assim, se o cara estiver disposto a jogar com um personagem feminino, eu acho que ele já tá um passo mais perto de estar tranquilo de lidar com esse tipo de coisa, sabe? Já sai um pouco da base de conforto natural dele. Se ele está jogando com um personagem homem, e ele for gay ou alguma coisa assim, eu acho que talvez seja mais fácil também, da mesma maneira que seria mais fácil se fosse um homem e uma mulher nessa mesma situação. a princípio, para essa pessoa. E depois, eu acho que se você tentar colocar que é só mais uma relação ficcional, como qualquer outra do seu jogo, como a violência, ou como você tentar abstrair nesse aspecto, talvez ajude. E por fim, é talvez deixar as coisas... deixar o romance presente, o conceito do romance presente, mas você fazer a maneira como você lida com esse romance ser mais indireta, em vez de você... aquela coisa de você jogar o mestrado de maneira direta ou indireta. Se a pessoa não está confortável e quer ter o romance, tenta deixar a maneira uma coisa um pouco mais indireta. Em vez, então, do mestre fazer toda a interpretação do flerte, ele falar, ah, tal NPC está flertando com você. Ou tal NPC, descrever as ações. Talvez isso crie uma barreira para o cara que não está tão preparado para esse tipo de coisa ainda. É interessante você ter colocado esse ponto, porque eu gosto muito de jogar com personagens femininas, mas nem sempre eu estou totalmente confortável na parte de interpretação de agir como ela. Então muitas vezes eu interpreto, isso tem diminuído com o tempo, mas muitas vezes eu interpreto na terceira pessoa. Quando a gente jogou Monster Hearts, eu interpretei a maior parte do tempo assim, e o Chess até observou isso. Até comentou que isso é um estilo mais comum lá fora, né? Comum, você vê esse tipo de coisa. E eu acho que isso era um pouco do talvez de empatia, eu não sei. Conforto, com certeza, sim. Assim. Quando você não tá falando eu, sei lá, se eu não tô. Eu não tô, vamos supor que o Cass está jogando com o personagem. Fala o nome de um personagem masculino aí, Cass. Personagem mais Baias. Baias, beleza. Se eu estou jogando com a Cesarina. E aí eu vou lá e falo. É diferente eu falar eu beijo Baias ou falar Cesarina beijo Baias. Sim, é muito completamente diferente. Sim, sim. Uhum. Com certeza. Então eu acho que isso pode. Essa ferramenta, esse truque, pode ajudar muita gente que não está necessariamente tão confortável com esse tipo de interação na mesa. Não necessariamente só por uma questão de sexo, né? Mas talvez por uma questão de se abrir ou de flertar. Às vezes as pessoas não estão confortáveis de flertar nem na sua vida real, tá ligado? Quanto mais no momento de fantasia ali. Talvez trazer para a terceira pessoa se afastar um pouco da cena ajude nesse sentido, sabe? Eu acho legal quando você falou que, se o cara, da situação que você propôs, Vitor, se o cara, ele tá cogitando o fato, já é uma coisa interessante. Ah, eu tenho consciência desse meu limite e o que eu posso querer fazer. Talvez isso seja o desconforto bom lá que o Safe Hearts fala, né? Eu tô tentando sair da minha zona de conforto num tanto que eu quero provar, que eu quero ter essa experiência, né? Quero me questionar. E eu também acho que quando o cara... não, pra mim não dá e ponto, eu não aceito falar sobre isso e acabou, sei lá. Tem também. Ninguém é obrigado, forçado. RPG é uma puta ferramenta legal de desconstrução e empatia, uns exercícios legais, com certeza, que você pode, cara, fazer, muito bacanas. Mas é óbvio, você não é obrigado a fazer nada disso. A primeira coisa que a gente defendeu aqui é você estar confortável consigo mesmo, né? Tinha um daqueles textos que eu falei que eu tava lendo, como eu falei, eu li textos, cara, coisas assim que eu falei, eu não acredito que isso foi colocado. Mas é um texto que o cara falava, ele até dava essa dica que você deu, Chess, de você descrever mais na terceira pessoa pra tentar facilitar, mas chegava um momento que ele falava assim, se você for narrar alguma coisa e tá muito difícil porque você fica olhando pra pessoa, etc, narre de olhos fechados. E eu achei isso tão... É tipo assim, é difícil porque eu tô olhando pra cara do outro jogador e eu não tô me sentindo confortável com isso. Então eu fecho meus olhos e narro, porque aí você não tá vendo o cara, né? E teoricamente, na lógica do texto, fica mais fácil. E eu falei, cara, eu acho que se você chegar ao ponto de você precisar fazer isso, então aquele primeiro círculo não tá sendo respeitado, sabe? Você tá indo... Talvez você esteja indo um pouco além. Eu também acho. É uma dica que é meio... Vale... Como assim, né? E vale a pena dizer também sobre essa questão de o que do que se narra, do que é narrado. Eu acho que tem, avançando um pouco na pauta, a questão de como o romance surge. Eu acho que isso é muito importante pra te colocar, porque eu dei o um exemplo anteriormente do eu beijo o Baiás, ou o Cesarina beija o Baiás. Mas não necessariamente preciso estar descrevendo um beijo, que é uma coisa mais pesada. Eu posso estar simplesmente olha de uma maneira diferente, ou puxa pra conversar sobre amenidade, sei lá, qualquer coisa que Eu não sei mais como é que se faz, se namora. Eu já esqueci isso aí. Sou meio casado, já estou em outra parada. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que esse tipo de coisa não precisa ser algo tão invasivo quanto um beijo, alguma coisa assim, a princípio. Você pode se adequar à ideia com mais tempo. E isso traz de uma outra coisa que eu acho que vale a pena trazer aqui. Por exemplo, o jogo de Crows que iniciou essa discussão toda, o romance entre esses personagens surgiu de maneira muito natural. Sim. Pela maneira como a história estava se desenvolvendo. Mas claramente houve um momento em que ambos os jogadores, obviamente, decidiram que isso era uma coisa legal de se abordar entre esses personagens, sabe? Foi, cara, vamos fazer, vamos, ok. Porque é assim que tem que ser. Você não vai se apaixonar pelo personagem, não é isso, tá ligado? Mas é algo que os jogadores têm que querer explorar. De seus personagens, falando, por exemplo, de um romance intra-jogadores. E isso fica. Eu acho que muita coisa vai ficar mais fácil se os jogadores ou definirem isso durante a criação de personagem, ou em determinado momento do jogo eles falarem, oh, a gente podia tipo, fazer um romance. Ah, podia, vamos fazer. E aí, ou a partir daí começar a construir, ou olhar os acontecimentos passados e falar, pô, tem um romance aqui, vamos fazer. Que quando as pessoas estão de comum acordo pra fazer isso, acho que tira. E já tem esse acordo. Acho que tira muito da awkwardness que vem da coisa, sabe? Ou não, não. Enfim, o que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho que eu já narrei jogos onde na criação de personagem foi estabelecido que dois personagens X tinham um romance, ou o personagem, dois personagens e dois jogadores, dois PCs, e entre PC e NPC, eu já narrei as duas situações, assim, você estabelecendo na criação de personagem. O que eu via, o que eu sentia, e como é uma coisa que eu sinto, não é só com esse tema, mas aí a gente cai naquele, isso é um problema para vários temas, etc, mas, enfim, é um argumento que a gente já tá falando tanto que eu não queria trazer mais sobre isso, mas enfim. Que é o fato que conforme a aventura começa, o jogador se vê interessado em outros aspectos, e aí aquele romance que ele tinha previamente estabelecido já não é mais uma coisa, não é uma coisa que ele quer explorar, entendeu? Uhum. Então ele deixa para escanteio. Eu vi algumas vezes, enfim, não foram muitas vezes que aconteceu em jogos meus, mas eu vi acontecendo isso, de vai começar e tal, como acontece em outras coisas, eu vou começar com uma história de vingança, eu tô atrás do meu pai, que não sei o quê, uma história de vingança, eu vou atrás do, sei lá, do meu irmão que matou meu clã, e... Vamos procurar o Nigo Montoya que matou. Eu vou procurar, my name is Nigo Montoya, o que my father prepared to die. E aí no meio do jogo, ou na primeira sessão, o cara descobre que não é bem aquilo que ele quer jogar, né? E aí muda de opinião. O que eu vi que teve muito mais resultado, que foi muito mais interessante, são essas relações que elas acontecem, que elas surgem naturalmente ou com um propósito durante o jogo. Né? Então, eu já joguei, né, uma das poucas vezes, eu mestrei muito mais do que joguei, né? Que o meu personagem e o personagem de uma jogadora começaram numa relação, os dois eram muito opostos, sabe? O meu personagem é um cara muito inocente, muito acredita no valor, no poder da amizade, os meus amigos jamais vão me trair, e ela é uma personagem muito, muito safa, sabe? Muito desacreditada, e começou alguma coisa entre os dois que foi ficando legal por causa dessas diferenças, aquela coisa do... esse trope dos opostos se atraem, sabe? Uhum. E isso foi virando uma experiência muito legal. Não, não foi uma aventura que a gente jogou algumas sessões, não chegou a virar um romance, virar em um casal, mas as situações entre os dois eram muito interessantes, porque ele estava claramente interessado nela, e ela claramente cagando pra ele, e aos poucos ela ia mudando essa opinião, sabe? Então virou uma situação em jogo mais interessante. De PC e NPC, eu cito aquela que eu falei, que, né, que eu coloquei com o objetivo de trazer a jogadora mais pra dentro do roleplay, mais investida emocionalmente na história. Então eu tendo a achar que aquilo que surge dentro das interações do jogo, ele tende a ir melhor, sabe? A dar mais certo. É que isso acaba entrando até em outra discussão, né? Desse negócio da experiência emergente do... Uhum. Eu acho que assim... A experiência emergente sempre vai ser melhor. Mas... É. Via de regra... Sempre. Contudo, isso não significa que define... Ela vai ser melhor sempre. Mas eu não acho que tá nada errado com o cara que começou com a ideia de fazer um romance e perdeu o interesse de explorar isso. Não. Romances funcionam assim, inclusive. Nenhum, né? O cara... Aliás, o mais comum é fazer um personagem pensando em alguma coisa e com 20 minutos de jogo eu pensar, não, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Né? É super comum, mas nada aí, contra, tipo, bola pra contra. Frente e segue, sabe? Mas isso acho que vai até um pouco... A gente discutiu isso exaustivamente quando a gente fez o episódio sobre criação de personagem. Exato. Que a minha visão é você criar o personagem com o menor número de informações possível, super rascunhado, e deixar pra... ver o que acontece durante o jogo. E você gosta de dar um pouco mais de diretrizes. Exato. Quando nessa tá fazendo. Discussão, nessa discussão, sou time Vitor. Mas, de novo, né? Talvez seja uma característica pessoal minha, né? Assim, de não. Eu não gosto de hoje em dia, eu não gosto disso pra tudo. Eu tava lendo lá o Seventh Seal, eu vi lá 20 perguntas sobre essa pessoa. Eu falei, yes! É. Nossa, cara, ainda bem que você puxou esse assunto. Que eu olhei e falei assim, ah, caguei, né? Olhei por cima, falei, ah, tá bom, vai. Mas assim, isso vem muito da proposta também do jogo, né? Eu acho que isso vem muito do design do jogo. Então é difícil falar muito. Tem jogos como Dungeon World que, cara, fazer background não dá, não é. Não, mas eu concordo, concordo com você, Cass, tem jogos e jogos. Mas eu não quero voltar nesse assunto. Uh-huh. Mas eu acho que, como eu falei, a minha parada, embora, e eu gostei das perguntas do Seventh Seal por causa disso, não é sobre background. Eu não tô interessado no passado onde seu personagem estudou, e isso me importa pouco. Eu quero saber o que do seu passado vai me ser útil pro seu futuro. Eu quero saber o que seu personagem quer, quais são os objetivos, pra onde ele quer chegar, quais são os medos. O que ele gosta, o que ele não gosta. Porque isso vai me dar material pra história. Se ele tinha uma mãe que morreu e usa. Mas foda-se. É que a gente tá distante totalmente do mas, tempo. Enfim, mas eu lembro. Vamos. Tá. Deixa eu puxar um lado. Você tem uma experiência boa, assim, de você mestrando, jogando, estabeleceu-se uma relação romântica entre personagem e quem quer que seja. E isso foi interessante pra história? Cara, teve. Assim, já teve muito. Isso é uma coisa que também a gente não falou, mas acontece muito. Um casal está jogando e os personagens deles são um casal. Isso pra mim acontecia direto. Cara, engraçado, pra mim aconteceu muito pouco. Quase. Nossa. Nada. Então, você vê. Mas pra mim era tipo. Eu tinha um grupo de eu tinha. Teve uma época que meu grupo de RPG era eu e minha namorada e dois casais amigos. Então todo mundo, e era muito comum essas pessoas serem, e pelo menos parte dos casais serem casais no jogo também, isso era muito comum. E algumas histórias foram interessantes nesse aspecto, de pessoas indo atrás das suas tropes, indo atrás de agradar, já teve história de o cara... passar metade de uma sessão tentando criar um momento bonito pra pedir o outro personagem de casamento, sabe? Então ele conversou com o mago, pro mago fazer uma magia, criar uns fogos de artifício, falou com o druida, pro druida tirar as nuvens do céu e deixar uma lua bonita, e falou com. Tipo, foi construindo a cena pra que ele pudesse pedir a outro personagem de casamento, sabe? Isso foi uma experiência muito legal. De uma forma que o romance ficou uma coisa super bacana no jogo. Já tive algumas experiências ruins também, de que o romance acabou virando ponto de conflito entre esses personagens, quando aquela coisa de falar, sabe, o banter entre os personagens ficou muito... os casais começaram a levar pra mesa problemas que eles tinham fora. Ah, nossa. Sabe, tipo... Aconteceu o contrário, né? Exato. E aí isso começou a causar alguns problemas também. Das vezes que isso aconteceu. Mas e teve agora o Crows, que foi legal, mas não foi personagem meu, só tava envolvido na história. Teve no Monster Hearts, foi o jogo que a gente jogou. Teve muito romance e foi algo que que foi muito bacana pra mim, porque apesar das pessoas não acreditarem nisso, por isso que eu jogava lá o Victor, verdadeiramente aquela história, vamos dizer. Lá vai. Ele... Não, mas ele genuinamente tinha um interesse romântico verdadeiro no personagem do caso, e depois acabou se desenvolvendo um certo romance ou amizade com o personagem da Jessie. E... Nossa, um certo romance ou amizade? Eu acho que o melhor casal que tinha era o personagem da Jessie e o seu? Então, pois é. Mas é talvez o único casal de verdade? E ainda assim, era um romance muito platônico. Teve só um beijo. É, e o engraçado que foi que, tipo, pela própria mecânica do jogo, meio que o casal do seu personagem com a minha personagem já estava definido desde o início. Exato. Já com o da Jessie, não. Justo. E o relacionamento do meu personagem com o seu não deu certo. Por N questões do jogo, enfim, gente que se magoou e tal. Então foi. Todo o jogo de Monster Hearts que a gente tem aqui no canal, pra quem quiser ver, foi uma experiência em explorar romance muito positiva. No geral, eu acho. O personagem da Marina, né? Agora eu tô lembrando, a espinha central era aquela coisa de star-crossed lovers, né? De pessoas separadas e etc. E foi essencialmente um NPC. Gêmeas, e foi essencialmente um NPC. Uhum. E foi um ponto que ela. Que ela custou de investir durante a história inteira, né? Ela Sim. sempre martelou isso, sempre trouxe isso. Eu acho que aproveitando a deixa do Monster Hearts e romances homossexuais. Por que eles deveriam ser diferentes dos outros? Não deveriam, mas você então, acha que é mais... Que, não, mas você acha que... Culturalmente, acho que é mais delicado. Eu acho que a gente volta... com certeza. Com Sim. certeza, culturalmente, é mais delicado. Eu acho que a gente tem o privilégio, ou de, pelo menos entre nós, assim, a gente tá jogando com pessoas que são extremamente abertas com isso e que enxergam, como o Chess falou, né? Como mais um... É simplesmente mais um romance, né? Não é um capítulo à parte. Mas eu acho que se pra você que tá ouvindo isso é um capítulo à parte, eu volto lá de novo naquela parada do Safe Hearts. Exato. Que eu gosto tanto disso, né? Ó, então vamos ver. É uma coisa que você tá fora da sua zona de conforto, mas você quer de alguma forma explorar, etc. Eu acho que você vai ter uma puta experiência maneira. Ou não. Também não é obrigado, né? Voltar pro Safe Hearts, voltar pro contrato, as pessoas fazendo o que elas estão se sentindo confortáveis a fazer. Eu acho que o romance em si é uma coisa que as pessoas têm que estar confortáveis, homossexual ou não, elas têm que estar confortáveis ou não. Com isso também. A gente torce para que as pessoas fiquem cada vez mais confortáveis com isso. Sabe um jogo que eu achava que isso ia dar um puto negócio maneiro e depois, por uma série de razões pessoais, eu tive que dropar a mesa? Foi aquela de The Strange, que a gente tinha definido na criação de personagem, que o meu personagem e o seu Era um ex-casal. É verdade. E eu acho que foi muito maneiro, porque na única sessão que eu joguei... Acho que eu joguei mais de uma. Não, joguei uma. A única sessão que eu joguei, teve até uma parte que eu fiquei calado ali na mesa de jogo, o pessoal bolando, e no final eu tinha uma parada pra ajudar num plano, assim, que eu não tinha revelado. E eu falei, e se eu fizer tal coisa? E aí todo mundo, porra, mas por que você não falou antes? E aí o seu personagem falou, isso é tão típico de você, você sempre fica calado. É verdade. Falei, isso teria, quando aquilo degringolou pra aquele lado, eu falei, isso aqui tem possibilidade de fazer um negócio muito maneiro. Sim. Infelizmente eu tive que dropar aquela mesa. No mesmo jogo também, teve um momento que seu personagem estava em perigo evidente em relação aos outros, e o meu personagem tomou a decisão de não, eu vou ajudar ele, depois eu me preocupo com as outras pessoas, porque havia algo mal resolvido e tudo mais. Sim, tinha ficado uma história interessante, assim, quando se encontraram, logo, não sei o que, fazer pra depois, não, dá uma distância, não, pera, o que que tá acontecendo, aquilo tinha a possibilidade de ser de ficar um negócio bacana, pelo menos quando eu tava na criação de personagem, foi me dado essa opção. Eu quis fazer, olha só, eu falei que realmente da criação de personagem eu não tinha visto e eu participei de uma. eu acho que eu mudo o que eu tava E foi algo incentivado pelo sistema, né? Porque o sistema falou, você teve uma relação com alguém e a gente decidiu que isso é uma relação homossexual. Tem essa coisa, né? A gente discutiu isso, né? Tem essa coisa do sistema que eu acho que a gente vai martelar várias coisas que a gente já falou, mas também um argumento que eu vi em fórum é: se isso fosse importante pro meu jogo de D&D, que quer que seja, teria regras sobre isso. Né? Que eu acho que é, de novo, um argumento pueril e etc e tal, mas vamos tentar transformar isso numa coisa interessante. O que vocês conhecem ou quais regras vocês já viram em jogos que vocês acham que valorizam o relacionamento dos personagens? Ou contra-exemplos, regras que vocês acham que se interpuseram entre isso? Que eu acho que a gente discutir que essa parte de que não está nas regras não é importante, nenhum de nós vai concordar com esse ponto, assim, né? A gente não precisa de regras para fazer isso. Mas então, o quanto as regras podem ajudar? O que pode contribuir? O que a gente já viu de interessante? Cara, o único exemplo, assim, de bate-pronto que me vem à mente é o próprio Monster Hearts, que acaba tendo algumas mecânicas, algumas coisas assim, principalmente uma das skins que é a Mortal, que ela tem que escolher o amor verdadeiro. Então isso acaba já sendo uma mecânica. Mas é um romance bizarro, porque muita da mecânica da Mortal gira em torno de um relacionamento abusivo, né? Mas não deixa de ser um romance. Não. Sim. Tem outras. Monster Hearts fica uma coisa muito forte, que é um jogo que todo mundo gosta. Todo mundo que tá aqui, pelo menos, né? Gosta. Uhum. E é um jogo que faz isso muito bem. Né? Assim, sei lá, se eu tiver que indicar um jogo pra você explorar esses temas, um mecânica. É isso. Mas mecanicamente, eu tô tentando puxar mais coisas, assim, mas não tá, assim, tá me vindo muita coisa na cabeça. Tem muita coisa em criação de personagens, especialmente com sistemas que lidam com aquele conceito de você fazer, de mecanicamente criar vínculos entre os personagens em jogo. Tem muito jogo, desde, sei lá, Dungeon World, com vários jogos do Apocalipse Engine, os próprios jogos lá do o nome do sistema do Numenara, não esqueci agora. Cypher Sifting também tem isso na criação e tudo mais. Que é muito comum você, entre as opções, ter uma opção de romance, ou de ex-romance, ou de interesse amoroso. Isso é comum pra caramba. Então, na criação de personagem, eu acho que os jogos que têm esse tipo de mecânica normalmente têm uma mecânica para romance. Fora da criação de personagem, me vem à cabeça, assim, em termos de mecanizar a coisa mesmo, o Monster Hearts e o Urban Shadows. O que me ocorreu agora, apesar de ser um sistema para one shots apenas, o Fiasco. O Fiasco, ele lida muito com relacionamentos de todo tipo, inclusive românticos. Uhum. Eu pensei em um que é o Este Corpo Mortal, que você tem uma mecânica, você tem entre os atributos as paixões ou amor, não sei, que você pode estabelecer com o que aquilo está relacionado, né? Podem ser várias coisas, mas também podem ser pessoas. Eu acho que a gente voltar atrás, se a gente estiver agora pensando e começar a abrir... Ah, me lembrei agora também do Wraith the Oblivion. Eu ia falar o World of Darkness do Total, amor verdadeiro. Ah, amor verdadeiro, é verdade, tinha isso bastante lá mesmo. O Wraith tinha uma parada bem, bem pontual. O Wraith tinha os grilhões? Grilhões, âncoras. Eu não lembro, que é aquilo que prende mantinha, ao mundo. Mantinha o seu espírito preso ao mundo mortal, né? Isso podia ser uma pessoa, né? Exato, podia ser um amor perdido, alguma coisa. Esposa, um filho. Uma parada meio sei lá, como é o nome daquele? Ghost ou o outro lado da vida. Assim. Exato. É verdade. Mas é agora que eu pensei nessa mecânica de amor verdadeiro, não sei o que lá. Alguém já chegou a comprar amor verdadeiro e perda terrível? Eu comprei, mano. Eu fazia isso com uma certa regularidade. Tipo, era tipo mais um menos um. Você cancelava, você não tinha nada, mas. Né? Não, amor verdadeiro e perda terrível não, mas amor verdadeiro eu já comprei muito. Tive até um cara que tem um personagem que foi amor verdadeiro, fé verdadeira, meu amor verdadeiro é Jesus. Ai, meu pai, cara, os caras levam a outro nível. Não sei, tô tentando pensar em mais mecânicas. Tem alguma coisa na quinta edição de D&D, nos backgrounds? Acho que não. Nada que me venha à mente, não. De romance, propriamente dito, não. Romance, assim, envolvimento. No Seventh Sea tem algumas coisas. Fale. O Seventh Sea tem, mas é aquele romance, bem romance romântico mesmo, sabe? É, de se você for a pessoa. Um dos exemplos que ele dá nas histórias, que é uma mecânica que o jogo tem, é você ter um lost love, ou você buscar o seu amor verdadeiro. Esse tema de amor e romance é muito frequente no cenário como um todo, porque até pelas características que ele tem, né? Ele tem muito desse romance swashbuckler e tudo mais, é muito presente no cenário como um todo. Então tem algumas mecânicas para isso lá também, mas ela, novamente, elas têm a ver com motivação de personagem, esse tipo de coisa, não necessariamente. O que eu acho que, e para ser muito sincero, eu acho que, a não ser que você, como a gente falou no começo, se você tem um jogo cuja intenção é emular uma sensação romântica, como você emula um combate, emula alguma coisa, você precisa de mecânicas para criar situações com isso, como no Monster Hearts, que você pode ficar excitado, ficar atraído, tem o sex move, esse tipo de coisa, que então tudo isso tá lá pra te ajudar a isso. Ou no Unbound Shadows, que tem um approach muito mais manipulador sobre o romance. O romance é uma ferramenta de manipulação e tudo mais, que também tem a ver com o tipo de proposta daquele jogo. Agora, se esse não é o seu tipo de proposta, eu acho que o romance ficar, em termos mecânicos, enquanto motivação ou vínculo entre os personagens, é o lugar dele para esse tipo de jogo, que não é esse o foco do jogo, entende? Tem um podcast que já não lança mais, da Terceira Terra mesmo, mas não lança episódio há um tempo, que era o Ludonautas, que era com o pessoal de Portugal. Ah, sim, sim. João Mariano? É, não, João Mariano. Acho que é João Mariano. E eles têm um episódio sobre romance, e eles têm uma hora que tem eles e tem uma outra participante, eu não me recordo o nome da menina, e aí eles vão discutir... Só queria fazer um paralelo aqui, que se eu fosse português, o nome do meu podcast de jogos e se iludidas. Caralho, velho. Deve ter, é um nome muito bom mesmo. Não é? Veio aqui agora. Mas enfim. E eles estavam comentando sobre Pendragon, né, que é aquele RPG sobre lendas arturianas. E Pendragon você tem várias fases do jogo, você tem uma fase do jogo para cada estação do ano, né? Então a fase de inverno que você joga é a fase onde você não faz guerra, né? A fase que seu personagem volta para casa e ele vai cuidar da colheita, e se ele tiver um terreno, se tiver um exército, ele vai se preocupar com aquilo, com a manutenção, etc, para ficar pronto para o momento onde as guerras acontecem, onde as aventuras são vividas. E uma parte importante é você casar o seu personagem. Então, só que isso é até legal que nesse episódio eles entram numa tremenda discussão, porque a menina fala: mas isso não é romance. O casamento em Pendragon não é por amor ou por relacionamento, é uma decisão econômica, política. Poder, política. Você, nossa, raramente você vai ter um exemplo de personagens em Pendragon que vão se casar por amor, né? Sabe, desculpa, termina essa discussão que eu te lembrei. Não, é que ela puxou essa discussão, foi uma discussão bem acalorada no episódio, né? Que ela bateu no pé nisso e o resto do pessoal: não, mas é assim que você joga romance em Pendragon. Ela: então você não joga romance em Pendragon. É justo, concordo com ela, né? Concordo. Cara, eu lembrei agora, e é um jogo que tem mecânica pra caralho pra falar de romance, o House of the Blooded. Ah, caralho, bem lembrado. Que é o do John Wick? É. Sim, House of the Blooded. É um jogo que tem... Romance é uma parte muito, muito importante do House of the Blooded. Vem, romance e vingança romance. Se escreve da mesma maneira. Exato, exato. é um jogo... na verdade, eu acho que hoje em dia ele ia crescer muito se eles fizessem uma versão... A segunda edição, talvez. Pro Fate Core, porque ele foi feito na época do Fate 2.0. Exato. E era um Fate bem modificado, porque o John Wick, foi até uma crítica que ele fazia ao Fate no começo, que era que, esse jogo é legal, mas ele é muito aberto, e essa coisa dos aspectos parte do pressuposto que todo mundo todos são cavalheiros e todos vão se respeitar, e ninguém vai usar isso de uma maneira abusiva. Coisas que hoje em dia ele tá ok, tá ligado? E aí ele coloca os aspectos, ele meio que cria uma aspectos lista fixos, de aspectos, né? Fixos para você escolher pro seu jogo, E foi uma coisa legal, porque era quando eu tava começando a ler sobre Fate, e ainda era uma coisa meio misteriosa, e cada aspecto que ele colocava lá como uma vantagem, ele colocava como esse aspecto pode ser invocado, como ele pode ser compelido, como ele pode ser não sei o que lá, entendeu? Mas, porra, é verdade, cara, House of the Blood, tipo, um exemplo maneiro de jogo. Exato, é que tá, duas pessoas eu conhecer, mas é muito bom. Pra esse tipo de jogo. Pô, moda é um jogo bom pra moda. Moda é uma parada muito importante no jogo. Isso é verdade. A gente foi passando um pouco pra essa coisa de mecânicas, mas uma coisa que eu queria puxar era que diferenças o que vocês acham entre. Eu acho que os dois são válidos, mas são obviamente diferentes. Entre você ter um romance entre um PC e um... Antes da gente passar... Desculpa. Pode falar, desculpa. Mas a gente... Não, não. Antes da gente passar, não teve esse mecânico, mas eu lembrei agora, teve um tema que a gente falou um pouco atrás, que era sobre exemplos, né, de experiências que a gente teve e tudo mais. Certo. Um exemplo atual, grande e relevante, muito bom, é o Critical Role. Tem dois romances que acontecem em Critical Role entre os jogadores. E um romance fora. Entre jogador e NPC. Tem vários exemplos disso lá. Tem até um triângulo amoroso em Critical Role. E novamente, embora tenham casais que jogam, nenhum dos romances são entre pessoas que têm casais, que são casal, né? Então é um cara que é casado, tipo, que é o Scanlan e a Pike. Tem um romance, eles não têm nada na vida real. E o Vex e a Killeth, que tem um romance. Que é a namorada do mestre, né? Que ele tem um romance com ela. E tem outros romances com NPCs. O romance é um tema muito central no jogo. E eu lembro que quando isso começou a surgir, eles foram muito questionados sobre se eles se sentiam confortáveis, se estava tudo ok. Porque muita gente estranhou ver isso. Mas eles foram questionados, sei lá, o mestre levantou esse questionamento ou foi o público? O público levantou o questionamento para eles. Em vários Q&As e coisas tal que eles respondiam, era comum ver esse tipo de pergunta. Ah, mas peraí, Mercer, você namora a menina que faz aquilo. Você acha ok o cara namorar, o cara tá tem um romance com ela? Ele falou, pô, todo mundo aqui é adulto, é ator, tipo, foda-se, tá ligado? A gente sabe que é ficção, todo mundo é amigo, não é isso, assim. Isso não é um... Eu não escuto Critical Role, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você que acompanha bastante. Você acha que isso contribuiu... Isso aumentou a popularidade? Você acha que as pessoas passaram a interagir mais? Porque vocês falaram bastante que no Crows tinha uma reação forte do público com alguns chips, etc. Também. Isso foi aumentou o investimento do público com a stream. Caralho. Vocês acham que isso aumentou lá? Com certeza. Nossa. Toda semana tem... fanart, nego torcendo e shippando forte. E é engraçado que tem os chips entre os personagens que tem romance e tem os chips foda-se, tá ligado? Tem os mais variados, porque a internet é isso aí. O fato... Essa é a parada do chip também, né? Sim, exatamente. Mas o fato que isso surgiu, eu acho que claramente os plots românticos que foram explorados. Por exemplo, recentemente teve uma mega reviravolta no Critical Role que teve a ver com um romance entre um jogador e um NPC. A internet foi abaixo com a parada. A parte da internet que acompanha Critical Role. Não é uma parte pequena, diga-se de passagem. Exato, não é uma mesmo. Parte pequena. E vi desenhos, gente gritando, não, puta que pariu, pelo amor de Deus. E a gente torcendo pelos romances, e a gente torcendo. Eu acho que o público se engajou de uma maneira... já era muito engajado e eu acho que o romance deu algo bem gostoso pro público se engajar e torcer pelos personagens, como qualquer história de romance. Eu acho que esse é um ponto, assim, esse negócio do que a gente fala muito no stream, que gera engajamento, e cara, o chip gera engajamento, gera muito, e talvez seja isso, as pessoas, elas querem um romance, elas só não sabem como explorar esse romance, e daí quando elas veem terceiros fazendo isso, elas engajam, né? Uhum. Pode ser. Não é à toa que o romance é tão popular em Hollywood, essas coisas, porque é um negócio. Quando você torce por um casal, você fica bastante envolvido. É tão popular, então, assim, que às vezes é meio mandatório, né? Exato. Quando entra naquele é caso demais. Que a gente fala, não precisa. Eu lembro de um livro, era. O Chesley, eu li, não sei se você leu o caso, que era o jogador número 1. Li. Você leu? Bastante. E eu gosto bastante desse livro e o tal, mas eu não gosto do romance desse livro. Uhum. Eu acho que não precisava ser da maneira que foi, assim. Não era eu gostaria mais se tivesse ficado uma coisa meio... Uma bizagem, um respeito. Podia até ser assim, mas ser uma coisa meio rival, meio Batman e Mulher-Gato. Uhum, uhum. Se pelo menos a boa fase, se eu tô lembrando. Tô lembrando meio novos, não novos 52. Mas antes, eu achava que Batman e Mulher-Gato, filme do Tim Burton. Pode ser, pode ser. Ficava meio naquela coisa, talvez meio como rivais e etc. Uma tensão aí, sexual não sim, resolvida. Sim, uma tensão sexual não resolvida. Acho que seria uma coisa bem melhor. Quando eu li, eu falei, parece que tá meio mandatário aqui isso, né? E é meio estranho também o romance deles, assim. Ele fica obcecado, né? Ah, tem coisa. Sim, tem N críticas que acho que se eu fosse reler hoje em dia, minha opinião seria. Não, a gente falou que é muito comum a gente ver romances na literatura de fantasia, por exemplo, mas é muito raro a gente ler bons romances na literatura de fantasia, vamos dizer. Uhum. É verdade. Dragonlance, por exemplo, tem umas coisas aí que você fala, porra. Cara, Dragonlance, cara. Assim, me desculpa quem gosta. Assim, eu gosto. Só não fala mal do wrestling, por favor. Eu gosto do wrestling. Eu gosto da maior parte dos personagens, verdade. Vai, seja. Sim, mas aquele núcleo Tannis, Kitiara e a Laurana, eu acho tão, sabe, tão meia boca, assim. Mas tá lá, sabe? É uma coisa. É muito forte, principalmente no segundo e terceiro livro, né? Sim. Assim como eu também acho. Não, tem outros romances que ele desenvolve melhor, mas o romance. A tensão Ulfgar, Catibri, Drifte do Urden não é uma coisa tão legal. Tem outros romances que ele desenvolve melhor depois na história e tudo mais. Até porque o romance do Drist com a Catibri é meio creepy, porque ele viu ela criança e depois ele casa com ela. Mas... Opa, caralho. Sabe, já que a gente já tá falando de obra que tem romance, né? O Chess fala disso com mais propriedade que eu, porque eu abandonei a série. Wheel of Time. Uhum. Porque eu não sei se relendo hoje em dia eu vou pensar da mesma maneira, mas eu lembro muito bem quando eu comecei a ler, eu gostava muito do o Randy... Com as três protagonistas. Pra quem não conhece, ele é meio que o protagonista, né, da história, né? E aí ele se envolve com três meninas. Exato. E as três têm personalidades muito diferentes. E na época eu achava muito engraçado, porque ele começa bem adolescente, sei lá, aos 14 anos, alguma coisa assim. E aí ele tá meio perdido no meio daquilo tudo, né? E aí acha que gosta de uma hora acha que gosta da outra. É uma relação meio maluca, mas eu gostava de ver o cara envolvido nessas confusões. Eu vou te falar que, assim, o Wheel of Time eu li tudo, enfim, mas... tem romances muito bons em Wheel of Time, tem de vários tipos. Tem desde o romance, que é aquele grande amor entre duas pessoas prometidas, aquele amor romântico clássico. Tem o romance que é tipo casal brigando na cozinha, e puta que pariu, seu inútil, que não sei o que. Depois eles se amam e estão, tipo, sei lá, na frente da lareira fazendo carinho no outro, sabe? Tem vários gêneros de romance envolvidos. Eu acho que é um livro que explora muito bem esse tipo de coisa. Assim como eu acho que explora muito bem a diferença entre os sexos. Uma série de coisas que eu gosto bastante no Wheel of Time. Wheel of Time é um... E, eu tô lembrando, o Chess falou de... O Cass falou de antes, só antes de eu me esquecer. Mas você ia terminar ou você ia passar de outro? Não, eu ia falar mais uma coisa do Wheel of Time. Ah, desculpa, eu vou terminar. Imagina, e que uma coisa interessante no Wheel of Time é que ele tinha romances não convencionais interessantes. Se eu não me engano, tem romance homossexual, eu acho que tem. Se eu não me engano, tem sim, que é interessante, mas tem uma cultura que eles encontram depois, que é uma cultura meio árabe, tem influências árabes muito fortes. E nessa cultura é comum que... E é uma lógica... É, a maneira como ele precisa é muito interessante. É comum que as mulheres tenham o mesmo... Várias mulheres tenham o mesmo marido. E esse tipo de coisa. Até pela maneira como a cultura dele se desenvolve e tudo mais. Mas a impressão que você fica não é que tipo, é um cara com várias mulheres. Parece que é várias mulheres com o mesmo marido. É uma coisa um pouco diferente. E o próprio personagem principal, ele tem três relacionamentos amorosos distintos. E eventualmente... Eu não sei se isso é um spoiler. Pra você. Ah, peraí, eu tava no sexto livro. Ele tem três. Até, o... Até onde eu tava, ele se relacionava com a menina que era a Yel. Então vamos dizer assim, ele tem três relacionamentos amorosos diferentes. E isso se desenvolve de uma maneira muito pouco. Isso se desenvolve de uma maneira muito pouco convencional. Vou parar aqui. Ai, tá bom. Cara, eu gosto dos romances que aparecem na primeira lei. É, eu acho que combina com a temática do livro. Era isso que eu ia falar, cara. Quando você falou Baiás, eu lembrei que eu ia achar muito maneiro, que são não convencionais, assim, no sentido. A Ferro Maltim. E o Nove Dedos. E o Nine Fingers. Uhum. É muito legal, tem muita química entre os dois. Mas aí é sacanagem, porque eu acho que todos os personagens ali são muito maneiros, né? Então, já falei isso várias vezes e tal. Não gostei desse bicho. A gente pulou direto pra coisa que eu queria, que era no final, né? Que era tipo, bons exemplos em histórias, enfim. Temas, né? É, mas bem ou mal, acho que já tá no final da discussão, né? Não sei se tem muita coisa Já tem bastante tempo. Vocês querem acrescentar alguma coisa, só pra ficar um ponto que eu comecei e depois não vim, entre a diferença de você ter um relacionamento entre um PC e um NPC ou dois PCs? Tem alguma coisa que vocês acham que precisa ser acrescentado sobre esse tema em específico? Eu acho que, a princípio, entre um personagem jogador com NPC é algo muito mais simples de administrar e, a princípio, as pessoas se sentem mais confortáveis com isso. Eu concordo com o caso, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é menos interessante. Sim, eu acho que depende muito do quanto você quer que seja um destaque no seu jogo. Se for entre dois PCs, vai ter um destaque maior, porque bem ou mal vai envolver as histórias de dois personagens, vai tomar o tempo de duas histórias, vamos dizer assim, de uma vez só, da mesma maneira como outra qualquer duas histórias entre dois personagens causaria, sei lá, uma rivalidade, qualquer coisa. Pra falar a verdade, eu nem vejo como lógico, com o NPC o mestre vai ter um pouco mais de controle sobre a situação. Eu nem vejo como isso pode ser como isso tem que ser uma coisa positiva. Ah, o mestre tem mais controle sobre sobre esse tipo de coisa. Eu acho que atualmente eu prefiro vou preferir nos jogos que o mestre tem cada vez menos controle, né, e deixa a história fluir mais. Eu não vejo bem, a menos que talvez seja pra você guinar aquele jogo pra um ponto ou outro, ou você querer usar aquilo como motivação, num sentido, acontece alguma coisa com o interesse amoroso do seu personagem, e você obriga o personagem a agir de alguma maneira, mas eu também acho isso... Eu acho isso uma coisa meio preguiçosa até, sabe? A gente falou Human Refrigerator, sabe? Sim. Que não é só preguiçoso, ele tem N problemas. É uma discussão muito maior do que a gente tá tendo aqui. Dá um episódio inteiro sobre isso. Um episódio que irá acontecer um dia. Exato. Sei lá, vamos ver. Eu diria que... Eu ficaria nesse aspecto. Eu acho que não tem tantas diferenças. Eu acho que se for com NPC, tende a tomar uma posição secundária, como qualquer coisa com NPCs, e que se for entre os jogadores ele vai ser mais interessante, vai ser algo um tanto mais relevante para sua história. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma coisa que... Você nunca tentou, vocês deviam experimentar colocar algo assim nos seus jogos e ver se vocês acham que eles se melhoraram por causa disso, independente de gênero. E qualquer gênero pode ser, porque romance é uma relação humana muito forte, qualquer gênero pode ser melhorado com isso, sabe? O sacrifício de um herói é muito mais bonito se ele se sacrifica por amor, e assim como o medo de uma história de terror é muito mais terrível se o seu amor tá se a pessoa ou o objeto da sua afeição, né? Pessoa, o objeto do seu afeto tiver em risco, se torna algo mais importante do que só o risco do seu personagem. Acho que é uma coisa que explorar em todos os gêneros. Não é à toa que as pessoas em reality shows formam casais pra ir até o final, né? Exato. Isso é verdade, é uma história que é uma narrativa agradável de fazer. E especialmente se você é do tipo de pessoa que preza por um jogo realista, essas paradas, tem gente que curte, qualquer grupo de aventureiros que tivesse pessoas que se interessam pelos sexos envolvidos ali, cara... Qualquer galera que solteira, jovem e capaz que viaje por anos a fio juntos, vai rolar pelo menos sexo casual. Pelo menos. Alguma coisa vai rolar. Se houver uma atração entre as pessoas envolvidas ali, não tem jeito. É, isso faz parte do realismo do jogo, vamos dizer assim. Tem outras obras do RPG ou fora delas que vocês querem citar como bons ou maus exemplos? A gente falou muito sobre livros, né? A gente citou uma boa parte. Eu acho foda porque tem uma coisa que a gente tem aqui do Escudo do Mestre desde sempre, que a gente tende a guiar as discussões para, eu pelo menos eu sinto, né, para fantasia medieval. E mas eu acho quando, que quando eu acho que até esse caso específico do romance até é um pouco, talvez um pouco mais fácil ou natural em outros cenários. Urban Fantasy, por exemplo, eu acho que talvez a aceitação seja maior, floresce mais fácil, não sei. Talvez, mas eu acho que trazer para fantasia medieval é bom, porque é um denominador comum muito fácil para RPG como um todo. Que em geral, você pode pegar qualquer tema de fantasia medieval e com facilidade você consegue extrapolar ele para outros gêneros. Às vezes não é tão fácil fazer o inverso. Porque fantasia medieval é algo que todo mundo domina, que em geral as pessoas dominam com mais, hein, mais. Dominam melhor, sim. Pela familiaridade com o gênero. Então, eu acho que a gente volta pra fantasia por ser um denominador comum. Mas concordo com você. Por exemplo, Dresden Files, que é uma série de urban fantasy que eu adoro, tem romances excelentes, excelentes. Realmente bonitos e trágicos e sexys e envolventes. Eu recomendo pra caralho. Não só porque Dresden Files é um livro muito bom, todo mundo devia ler, mas porque, em termos de romances, os romances que tem lá são muito bem desenvolvidos. A gente falou de jogo de RPG, mas ó, lembrando um exemplo antigo, e que eu nunca vi ser bem aplicado, mas você quer ver um jogo que isso tá ali na espinha dele, mas eu nunca vi ser bem usado. Em Lobisomem Apocalipse, você tem a coisa dos impuros. É verdade. Né? Então, você, dentro do cerne do jogo, tem esse fato: ah, eu sou um impuro, eu nasci da união de dois lobisomens, então meio que é proibido e etc. Isso que tá meio que na. Tá ali na meio é que na ele, base. Ele, é do que jogo, o lobisomem mas sempre tratou da questão do impuro pelo preconceito pelo impuro, sim, e nem sim. Tanto pelo amor proibido entre os pais. Sim, eu tô falando que como existe ele, tem tudo isso, o impuro sim, alvo do preconceito, mas como existe esse negócio, dá esse quê de que é proibido e tal. Sim, sim. Como tudo em Lobisomem, porque você tem essa coisa do guerreiro meio trágico e do, né, do fim, essas epopeias, bem tragédia grega, assim, no Apocalipse tem um tanto disso. Pelo menos na maneira que ele é escrito, né? Antes de você começar a jogar e todo mundo é uma máquina de matar. Lobisomem, a narrativa de Lobisomem Apocalipse é uma mistura de tragédia grega, discurso do Greenpeace e revistas do Wolverine dos anos 80, dos anos 90. Exatamente, né, cara? Você pode puxar, acho que Vampiro, né? Vampiro também você vai ter isso em maior ou menor grau. O Vampiro tem toda aquela, como o próprio mito do vampiro, né? Todo esse lado. Mas erótico, é mais sobre sedução e erotismo do que sobre romance, que me diz. De poder e etc. E você vai ter um pouco disso. Mas enfim, é um jogo que tem isso também de uma certa forma, um pouco fora do escopo que a gente está cobrindo nesse episódio, mas que tem isso ali. Mas a gente já falou bastante de vampiros no nosso episódio de vampiros. Eu acho que um bom jogo que tem temas interessantes nesse aspecto é o Seventh Sea. Seventh Sea, em termos de cenário, fala muito de romance, porque é uma pegada que tem muito a ver com o tema, né? Romance é algo extremamente relevante para qualquer filme de pirata ou de swashbuckling, qualquer filme de mosqueteiros e pirata, qualquer coisa assim. Qualquer história que se envolva com esse tipo de coisa. Amores porque maiores que a vida, assim, né? Exato, e são aqueles romances tradicionalmente românticos e maiores que tudo, e você atravessar o mundo por um amor e aquela coisa toda. Isso é muito comum no Seventh Sea, tem bastante disso também, que é interessante. Eu acho que em termos de, sei lá, tem seriados, tem filmes que são notórios pelos seus romances interessantes. Uhum. Eu acho que fora do RPG, exemplo, tipo, Hobbit, falta, né? A gente puxou vários exemplos de literatura, né, que a gente queria citar como bons. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa de sistemas, né? Eu acho que uma coisa que ficou legal da gente martelar é que isso está presente em vários jogos, em maior ou menor grau, né? Tá ali para ser usado se você quiser, né? E eu acho que você tem a ganhar se eu fizer. Eu acho que é uma maneira muito boa de adicionar uma profundidade interessante, divertida, para serem exploradas nas mesas de jogo de vários gêneros. Conclusões, então... considerações finais, mais alguma coisa que alguém queira acrescentar? Cara, acho que a gente já disse isso, o Chaz disse isso, mas... Deu rap aí. Você, Cássio, que ficou meio calado agora nesse final de episódio. Não, então, o Chaz, ele já acabou falando disso, né, mas... Eu acho que as pessoas deveriam dar uma oportunidade e tentar inserir o romance nos seus jogos. Portanto, que os envolvidos estejam... Converse antes com as pessoas. Se isso não é uma coisa que vocês estão habituados, conversa com a mesa antes, vê se tá todo mundo confortável com a coisa. Aquela coisa toda relevante e de bom grado de fazer. Não, não joga isso no colo do... Não faz uma parada surpresa, né? Nem que seja aquela parada super clichê do herói que se apaixona pelo vilão. E isso também é muito legal, vale isso a pena. Isso é massa, vai fazer legal. Mas eu acho que o pessoal deveria tentar, sim. Cássio, você que falou no começo do episódio que você falou, eu vim aqui mais pra ouvir e aprender do que pra palpitar. O que você acha desse episódio? Você que cara, participou, eu vou medir o impacto disso a partir da sua opinião. Uma coisa que eu saí, que não tinha entrado com, mas essa parada que... Pera aí que tá passando a moto. Essa parada que talvez seja um problema muito mais cultural do que falta de maturidade, ou seja basicamente um problema cultural, né? E para nós homens, e não para a maioria das mulheres. E que talvez. E que também essa parada de maturidade talvez seja meio boba, né? Que a pessoa não queira explorar isso não é necessariamente falta de maturidade. Eu acho que eu saí com essas duas coisas. Desse episódio. Massa. Tá bom, tá excelente. 2 horas de discussão pra 2 pontinhos miseráveis. Não, brincadeira. Eu acho que teve insights bacanas e que a gente pode encerrar. Espero que nossos ouvintes gostem da discussão. Deixem nos seus comentários aqui na Terceira Terra. Preferivelmente no Facebook, a gente vai ver mais. Fale com a gente direto no Twitter. É a nossa fanpage no Facebook, então dê uma olhada lá se vocês quiserem comentar e falar e discutir sobre esse tema. A gente vai responder e vai ver. Quem sabe, se vocês forem suficientemente entusiastas, a gente se anima a fazer isso aqui com mais frequência. Né? Eu posso dizer que no meio dessa semana que a gente tava pensando em um tema, né? Romance e tal, a gente foi discutindo e foi aparecendo aí pelo menos mais uns 3 ou 4. Pelo menos na minha cabeça. Eu falei, isso aí dava um tema, É, né? Então, quem sabe, né? Vamos ver como é que as pessoas. Outra coisa, pessoas, peçam o episódio final de Monster Hearts. Não! Por que você tá falando isso? Agora vai ter 15 comentários de episódio final de Monster Hearts. Né? Não, tudo bem, eu sei o que vocês querem, eu sei. Aliás, o Chess sabe, o Chess é o cara que tem caminhado. A gente sempre podia lançar o 10 e não o 9, né? E pelo menos dar uma conclusão. Ah, mas vai ficar um gap na história. Pô, vai ter um final, pelo menos. Né? O gap já tá aí, já. Como diria Inafune, melhor que nada. O pior é que o episódio não aconteceu tanta coisa. Se você fosse escrever, você conseguia colocar em 2 parágrafos tudo que aconteceu. Né? 2 parágrafos e aí lança o episódio. Foi da cabana? Não lembro bem. Foi, cara. Ah, é verdade, foi da cabana. Foi super curtinho esse episódio, cara. Ainda bem que foi ele, né? Que a gente perdeu. Quem sabe. E ouvintes, acessem o Tear dos Mundos, né? Ouçam, ou assistam, ouça é coisa minha, né? Assistam, vocês têm streaming todas as? Tem toda terça e agora toda segunda. Exato, será segunda e terça. Ah, vai mudar? Segunda e terça? Uhum. Eita, nós. Então tudo bem, segunda e terça aí, back to back pra vocês. E comece uma campanha, Cass, convide o Vitor. Vai tomar no cu, velho. Que vocês falem, quem sabe aí, enfim, serei convidado, né? Que trouxa, velho, que trouxa. Mas tudo é bem? Isso, ouvintes. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só nesse episódio do Escudo do Mestre, o Cass vai completar a frase. Ah, eu falei pra você não aprontar nada com... Caralho, velho, vai tomar no cu. Que eu vou completar. Não, nada. Não sei. Eu não sei. Então, se vira aí, meu irmão. Se vira nos 30. Qualquer então, coisa, tô aguardando qualquer aqui. Coisa, rapidamente. Só no escudo do mestre tem chip. É, é verdade. Não só aqui, mas tudo bem. Aqui okay. Também. Tá foi... Não, mas vocês nunca falam a verdade nisso, né? Em frases que... Que a gente já falou aqui, eu daria um 6,5. Pra quem tá começando, tá bom, você tem futuro. Exato, exato. Então tá bom. Então é isso, ouvintes. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau. Daqui a um ano, beijo.